Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não atrasa e não fala absolutamente sobre nada. Também estamos ao vivo por youtube.com.br/chorume, pelo nosso Twitter, @néctardolixo, e pelo grupo secreto do Facebook, aí, a maçonaria, não, o @ouvintes lameruxos. E nessa bela manhã de domingo temos ele aí, o careca, o imperador dos jogos, o titã da Electronic Arts, Wesley Zop. Ah, em menos de 2 horas passei a primeira fase, porra. Desculpa, programadores. Quebrou o sistema, rapaz. E aí? Quebrou a programação, pô. Abriu uma porta com chocolate, devia ser com cartão, cara. Chocolate. E temos ele aqui, o cara mais bonito de toda a história da internet, Gabriel Asmar. Agora vacinator. Yeah. até achei que eu ia entrar na licença saúde do Negão também, ficar 5 sábados, 5 domingos sem gravar aí, mas... Mas tô cortar a chapeleta do pau na cafeteira igual ele fez. Eu não sei se... É mais fácil você falar que não quer gravar. Cara, cortar a chapeleta do pau é pior que cortar a cabeça fora. Só meia cabeçota ali. Nossa, bicho. Mas quem? No caso quem dele deve foi ter... 20 centímetros. Tava frio também. Quem deve ter tido reação foi a seringa, que deve estar dolorida hoje. Ah, sim. A seringa é a enfermeira que tá úmida até agora. Ela tá lá, tô jorrando aqui, o que que acontece? Mas... Ela pediu licença saúde também. Licença saudade, ela pediu. E temos ele aqui, o nosso, sei lá, rapaz, o que ele é. Mas tá aí, Henrique Manieri, o cara que caga grosso e dá trabalho aí pras faxineiras da onde trabalha. Obrigado por lembrar, realmente. E aí, pessoal, eu queria só perguntar uma coisa, Gabo. Você não devia ter sido a primeira pessoa que foi vacinada, ou tipo, eles tiveram que fazer um coquetel pra dar certo em você? No mundo! Ah, mas acharam que ia ser injusto, né, o seu primeiro, então foi meio por debaixo dos panos. Assim, debaixo dos lençóis. Por cima da manga, não dá certo. Isso daí foi comigo também, por baixo dos panos. E debaixo de uma tenda de vacinação. É, pior que foi mesmo, São Francisco então. Tava na tenda. Mas, aliás, deixa eu fazer uma... Não é uma crítica, não, é uma denúncia. Mas uma petição, talvez. Um alto elogio, então. Mas parabéns, São Francisco, muito organizada a vacinação. Muito bem, São Francisco, ajudando os pobres aí. Exato. E os animais. E os animais também que são pobres. Você não vê um animal rico. É, nunca vi um animal Mas eu rico. Acho engraçado que sempre fala assim que ele ajuda os animais e as estátuas que tem nele, as imagens, é com pombos. E pombo não é animal. Então, exato. É verdade. Pombos são minerais, claro. É isso. Estão na tabela periódica. Não tem siga, tá lá, pombo. Mas é um ácido, porque aquela porra corrói. Aquela merda de pomba corrói tudo. Um ácido social. Então, Henrique Manieri, falou nada com nada, mas está muito preocupado com a saúde do Gabo, isso já vale de muito pra gente, também estamos preocupados. Quem não está, né? E fico feliz que de você não ser o cara que está fazendo a lista de ordem das vacinas, senão ele ia vacinar as pessoas bonitas primeiro, pelo que eu entendi. Eu nunca ia ser vacinado. O Zop ia ficar na equipa do meu plano. E temos aqui o gamer designer, rapaz, um cara bonito, um samurai, Iro. Bom dia. Neto de samurais. Queria agradecer aí o speedrun aí do Zop na sexta-feira, né? O cara quase zerou ao contrário o jogo, mas... que é mais difícil zerar ao contrário. Era uma opção. Não, normalmente... No jogo. Se você não faz nada no jogo, você zera ele ao contrário. Queria falar aqui que normalmente o pessoal, tipo, desenvolvedor vê os caras fazendo speedrun assim, o cara passou em 10 minutos uma fase que eu demorei 9 horas pra criar. O Zop demorou 2 horas uma fase que fez em 30 minutos. Era isso mesmo. É todo o mérito do Hero, cara. Os próximos jogos a gente tá até pensando em chamar ele pra ajudar a testar, entendeu? Porque aí a gente... O único problema é que a gente vai conseguir entregar em 2050, né? Mas não precisa ser todas as fases, cara. Todas as tem que fases. Pular, Zop. Pular? Como assim? Mas deixa o Zop. Deixa o Zop testar só o tutorial, entendeu? Olha o trailer do jogo, eu acho que eu tô jogando. Desconecta o controle dele, né? Você tem que ver a cara de felicidade. O teste dele é a cara de felicidade ao cumprir a dela. Tava com o controle desligado e o monitor também tava, né? No começo ali. Mas tá bom, porque a gente tinha feito uma aposta que o Henrique tinha falado que ele não ia passar nem do primeiro corredor, né? É verdade. Me surpreendeu, Zop. Foi todo incrível. Mundo te acha bem burro, Zop. Tá vendo? Não só nós. Mas você, pode, tem, eu posso... você tem cara de burro legítimo. Isso é verdade. Mas eu sempre tô surpreendendo, seja pro bem ou pro mal, né? Então tá aí. Jogos eletrônicos são a criptonita do Zop, entendeu? É verdade. O Iro já se impressionou quando você falou na live. Eles acharam completamente retardado. Ou quando eu falei, enquanto jogava, que aí é porra, aí é um nível. Quebrou o sistema. Não, ele falou enquanto apertava botões, porque você não tava jogando. Não, Gabriel, era um jogo ali, estava jogando mal. A gente agora só vai fazer um teste rápido para ver. A gente tem um peixinho dourado aqui em casa, a gente vai ver se o peixinho dourado demora mais ou menos que os outros. Mas o teste não é pra saber se o peixe é gênio ou se ele tá no nível do Zop, é isso. É, se ele bater uma hora e meia, ele é burro, né? Se o peixe é normal, ele é burro e tá no meu nível. Ainda bem que não tem um ranking global ainda. O peixe, a gente vai saber, dependendo do Instagram da janta dele, a gente vai saber. Muito bem, eu serei o host aqui dessa bela manhã genérica, eu, Douglas Ganso aí. Rapaz, eu sou um coach de game, eu me sinto vitorioso, eu fiz o Wesley Zop pra conseguir passar uma tela de jogo. Ajudou para um caralho, bicho, porra, e, sensacional. Nem fiquei bravo com o Wesley Zop, é isso. É que na live tava mostrando só aqui. Só um minuto. Wesley Zop. Anderson Lima tá aqui no comentário. Que porra é Anderson Lima? Que é isso, porra? Você vai vir pra gravação, Anderson Lima? Você tá de licença, saúde. Mas olha essa foto dele aí. Põe aí de novo, pelo amor de Deus. Tem certeza? O cara tava muito careca, daí ele foi lá no Paint e completou uns pixels aqui. Na testa. Mas parece uma índia velha. Mas olha só. Ele nem precisa vir, ó. Ele já falou demais, bicho. Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Tá sumido aqui, ó. Aê! Caralho! Mas foi um 20 minutos que eu trouxe essa sala, porra. Não, é que apareceu, não é? Não é que eu separei, não, pessoas brancas e negras, não. Não foi isso. Foi o programa que fez, é igual o Twitter. Esse programa. Você aparecia aqui escondido, rapaz. Te desbloqueei. Olha, você era um personagem, nossa, que eu desbloqueei. É que é foda, o Anderson Negão deixa o negócio com, né, com fundo preto, aí não dá nem pra saber quem tá entrando, né? Ele usa o fone, parece que uma orelha é abaixo da outra. Caído aqui, rapaz, quebrou o bagulho aqui. Tem que arrumar. Servero das orelhas. Aí, olha que da hora. Mas temos aí também o Anderson Negão, que dispensa apresentações, porque ninguém realmente quer saber o que é ele, tá? Então... Fala, negrada! É isso aí, vambora. E tem gente que fala que sente saudade quando era editado o Chorume, rapaz. Como pode sentir saudade disso? Como pode? Vamos lá, então já tivemos aqui doações para começar essa bela manhã. Vitor Pedroso, nosso mineiro do Pé Verde, falou que nem com a Cida o Negão tava no fundo há 20 minutos. Oh, minha mãe tem artrose, né, bicho? Nem aguentava. Exato. E ela agora que ela tá perdendo os reflexos, às vezes ela dá aquelas travadas, me disseram, né, vocês, ó. Ah, sim. Não sei. Você fica ali, nem é por opção, às vezes você fica ali. Será que é isso? Por isso que ela tá usando cânfora? Então, não sei. Não sei. Mas então vamos para os nossos recadinhos. O primeiro recadinho é que agora temos um Pix, rapaz, finalmente fiquei sem preguiça, fiz um Pix. Né? E aí, se você quiser doar para o Chorume via Pix, você pode ir lá em pix@chorume.com.br, por e-mail, pix@chorume.com.br. Eu até leio os comentários, mas esqueci meu celular, tá? Então, pode ser que eu pegue ele aqui daqui a pouco e a vida continue. Do nada, tiro da bunda o celular. E aí, o que é foda agora? Posso ir lá buscar meu celular? Posso? Mas tô de cueca. E se eu levantar aqui, aparece de cueca? Não, com a situação faz favor, nada. Não precisa. Deixa aqui. Deixa aí, vai. Então, precisa não. Vamos lá. Mas você pode ainda fazer as doações via superchat aqui, igual o Vitor Pedroso, aí o nosso querido mineiro Espírito Santense aí, capixaba, e também aí pelas formas tradicionais, pombo correio, né? Pelas estátuas de São Francisco e por aí. Zepelin, exato. É contribuído aí, mas se você vir de Zepelin, você tem que cantar aquela música do Chico Buarque. Taca a pedra da Geni, né? Nem todo mundo. Senão a gente nem aceita, né? Mas só tem a letra, no Zepelin tem a letra. Tem a letra, mas a afinação, né? Ah, é mais difícil. Nem sempre é fácil chegar naquele tom, pô. Não. E você, Wesley Zop, algum recadinho aí que vale a pena ser falado? Não. Arrumaram o poste lá perto da sua casa ou não? Arrumou o poste. O único poste com luz de LED agora no quarteirão aqui. Ah, eu vi, eu passei lá ontem e vi Toba lá vistoriando o serviço do rapaz. O Toba é meu primo, né? Ele tentando ajudar os caras da CPFL passar cabo. Eu falei, sai daí, filha da puta. Para de atrapalhar as pessoas. Deixa o cara passar o cabo e você não passa essa vergonha que você tá passando. É, caralho. O Toba até é a família dos veterinário obra, administrador. Tem condição de passar cabo nenhum. Vai passar cabo aonde, bicho? Ele tava tentando passar a fase ou neutro? eu nem reparei na hora ali. Melhor. Ele nem ia saber também. Se ia perguntar, ele nem ia saber do que eu tô falando. Algum recado aí? Algum recado? Ah, por enquanto não. Nenhuma. Mas mais tarde eu botei. Mais tarde você vai ter. Vou. Cara, mas tá muito agora não é hora de dar recado. Agora, é agora um teste agora de gravidez. Aqui, ah. Que vai sair daqui a pouco. Ao vivo aí. Gabriel, algum recado aí? Ou não? Não. Mas eu tenho um recadinho aí, rapaz. É isso que eu queria. Que ajuda esses dois meninos do canto aqui. Hoje sortearemos aí, aliás, não é sorteio, é um doaremos sorte, aleatoriamente uma chave para o jogo desses meninos aí, rapaz. Que gostoso. Como vai ser feito aí, eu não sei. Provavelmente o Manieri também não sabe, porque é um bosta. Mas, exatamente. Enquanto a gente vai chegando no meio do programa, a gente vai sortear no fim. Você tem aí pra pensar como vai ser, Manieri. Não, mas... Ô, louco. Beleza? Eu deveria dar essa função pro Iro, mas o Iro provavelmente é um gênio aí das informáticas que sabe como fazer. Agora, pior que eu não faço ideia sobre. Também. Bom, pro Iro não é um desafio, né? Pro Iro, ele sorriria e falava: vou desenvolver um algoritmo aqui que vai sortear a melhor pessoa. Mas não, rapaz, eu quero ver Manieri sofrendo ali, com aquela cara de árabe dele ali, mal sucedido. Vamos então, viu? Mas já... lembrando que também é possível comprar na Steam, não é não? É, e é mais possível, é mais fácil que o sorteio. Mais rápido. Você vai lá na Steam, procura o que lá, Mene? Pode procurar Host 714, 714. Eu mandei aqui no chat pro pessoal o link já. Isso é bonito, hein? Eu acho que é mais fácil do que esperar até o fim do programa. É verdade. E é bom que daí você já vai jogando. Já vai jogando e pegando as dicas dos outros. Entre 6 e 7 reais, não é? É 6,49, pra ser mais exato, mais barato que uma cunheta do Zop, que vamos dizer que não é lá aquelas coisas. 6,50. Né? É verdade. Ainda mais que a cunheta do Zop. É ele fazendo cunheta pra ele mesmo. Mas eu vídeo. Mas eu mando um vídeo pra quem paga. Eu acho caro ali. Eu diria que é uma arte. É uma arte. É uma arte. Feio, é chuca pra todo lado, o negócio é... Mande o PicPay aí, arroba o Evesop, eu mando o vídeo da cunheta. Mas 6,50, né? No mínimo 6,50. É mais caro que um jogo da Steam. A gente pode fazer que compra o vídeo da cunheta e ganha o jogo de brinde. Ah, não, mais interessante. Não sei se a vai só que você compra a cunheta pela Steam. Vomitando ali o negócio. Mas pode ser o próximo projeto de vocês, o jogo da cunheta do Zop. Por 13 reais o jogo, né? Por 13 reais. Mas então é isso, fiquem até o fim do programa. No meio do programa a gente vai falar como vai ser o sorteio, aliás, a doação aleatória. E no final a gente vai fazer essa doação aleatória. Ou vai lá na Steam, compra já por R$6,49 uma bagatela aí, rapaz. Se eu não ganhar até o fim do programa, eu compro. Tatiane Vidal já falou, quem é esse gato? É o Zop? Provavelmente não. Provavelmente não, eu acho que é o Mene, é o Mene. É o Iro, rapaz. Não, com certeza é o Henrique. Com certeza é o Henrique. É só o confundo. O menino ele tá de samurai, pô. Então, o Iro atenção. Tá de com cadeiras de bem-sucedido ali. O Zop parece que tá na feira do rolo gravando. Da fruta, né? Feira da fruta. Feira da fruta. Vamos para esse episódio com a voz do nosso Jagmestre, rapaz. Ele que tem agora uma voz adocicada, uma voz de vacinado. Gabriel Asmar. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Histórias Genéricas 2. Histórias Genéricas 2! Ou seja, aquelas histórias que, pô, não pode ser qualquer coisa. Aquelas histórias bem genéricas que às vezes não tem começo, às vezes não tem meio, às vezes não tem fim, às vezes não tem história, às vezes não é genérico, de tão genérico que é. E vamos para esse episódio que promete ser genérico, mas genericamente 2, rapaz. Dança, gatinhos, dança. A torcida já clama aqui falando que hoje é dia de episódio do Negão pro Negão Brilhar. Aê, porra! Todo mundo aí esperando, rapaz. O aquela Max história Willis, que ele nem finaliza, mano. Né? Ele deixa pro pessoal se pensar no final. Vai rolar umas dessas. Max William aqui perguntou, cheguei agora, perdi o sorteio. Não, rapaz, o sorteio é no fim do episódio. Não, pera, hoje. De que sorteio ele tá falando? Ele fala que perdido. Não, o nosso não. Rapaz. Não, mas nem vai ter sorteio. Eu achei que fosse doação aleatória. É isso, uma doação aleatória. É. E pra evitar aquele sorteio, aquela piada, né? Sorteio o pau na tua cara. Por isso que a gente nem fala sorteio também. Os não, e nem passeio com... também. Não vamos falar passeio. E nem rodeio também. Então. E nem. O Zop dança como se estivesse no fundo do Passo Repasso. Se as portas do Passo Repasso dançassem, o Zop estaria igualzinho. Mas então estamos aqui nessa bela manhã de domingo falando de histórias genéricas número 2, porque o número 1 já foi com o Manieri e outros membros da família dele. Aqueles membros da sua família ainda estão bem? Ainda vivem? Ainda estão bem? Estão bem. Eu tô casado agora com a Bruna, ela deu certo, eu consegui enrolar ela e casei. Não era casado? Não era. Ou era? Você sabe que é perigoso falar isso perto do Zop agora. Puta, agora é verdade, caralho, né? Não devia ter falado isso. É, quando é a fase 2 do goleiro, o Zop gosta de encobrir ali. É o Di Maria das casadas, o Zop. Ele manda por cobertura. Mas tá, e o Alexandre com a deusa, estão tudo bem aí, né? O Xandinho tá aí no chat, eles estão bem, Deusinha também, tá também. Agora eles têm um filhotinho, que é a cachorra deles. Vai. Pai de pet. Filhote é cachorro. Pai de pet. Mas pai de pet. O Xande tem cara de pai de pet mesmo, né, cara? Ele tem ali, ó. Ele é. De coitado, fofinho, né? Fofinho. Mas tudo bem. Sim. Wesley Zop aí, então fico feliz que todos estejam bem, né? E fico até surpreendido de ninguém ter matado você e alegado legítima defesa, viu? Não tô dando essa ideia, Eu corro bastante. Tô surpreso. Mas e aí, Wesley Zop, o que vocês trouxe aí nessa magnitude genérica? Aí, ó. Ah, nada melhor do que uma história genérica para você contar a profundidade do que ela significa para você, para pessoas que não importam com a sua vida, né? Então é o lugar certo de eu trazer essa história. Você tá filosófico hoje. Caramba, eu achei bonito. É, eu realmente não tô nem aí com a sua vida, mas deve ter alguém que se importa. Não, eu acho... Perante essa história, pouquíssimas pessoas. Não, alguém deve se importar. Ah, eu não sei, cara. Fiquei triste. Eu tenho uma dúvida. Uma só? Nessa história aí. É. Perceba aqui que você tá com o boné atrás afrouxado. Seria igual quando você tá com a braguilha aberta, assim, pra sentir um... Como que é esse negócio? Um refrescor. É, uma liberdade, só que... Uma liberdade na moleira. Você se sente bem mostrar o pau por aí, que é pequeno, então você mantém a bermuda. E você não quer mostrar careca por aí, porque é nojento, é isso? Não, eu acho que... Acho que não tem nada a ver o boné aberto com a braguilha aberta. Não, então tudo bem. Não é uma analogia para nada. Não, então tá. Mas tudo bem. Fazemos parte, o Gabriel e o Ganso não faz mais parte, mas conhecem. Ah, agora não faz, né? Os Anjos da Alegria. Sabia que eu tinha sido expulso, não, cara. Não é um bom jeito de dar notícia pra pessoa, não. Era vivo, só uma licença então. Saúde, porra. 7 anos. Porra, é assim que você vai me contar? Era uma licença paternidade só, né, Ganso? Porra. Não, mas vai ter inscrições em breve. Fica tranquilo. Mas se eu vou ter que escrever, eu não faço mais parte, cara. Que negócio. Não, sim, mas são detalhes burocráticos, gente. Não se prendam a isso. Olha, quando o cara sobe no maior cargo que existe ali, o poder cara corrói. O rei dos gamers. Sim, exato. É, então, o que a gente fez neste inverno? A gente começou a colocar a sede como um ponto de coleta da campanha do agasalho, uhum. E a gente distribui esses agasalhos para instituições que atendem moradores de rua. Aí você conseguiu entregar 140 agasalhos igual o Paulo Guedes? Você conseguiu? Não, a gente entrega cobertores, entrega meinhas, entrega... Não somente agasalho. Não, imagina um cara que calça 47 recebendo uma meinha de nenê pra pôr no pé. Mas aí ele faz aquele fantoche, bicho. Dedoche. Ele faz dedoche. Coração, ele recebe tá 5 pares e usa os bolsos. Mas ele é aquele mendigo diabético que já cortou um pedaço do pé. Pra ele até melhor. Já até serve, né? Usa só como um tampão ali. Só. Às vezes faz de atadura ali, ó. Mas nem todo mundo tem essa sorte de ser mendigo, ter diabetes e perder parte do corpo. Porque é menos partes para se alimentar, percebe? Muitos têm o azar de estarem completos ainda. Então, e daí a gente ali ficou como ponto de coleta e muitas pessoas vão lá doar e depois a gente distribui para essas instituições. E até aí, tudo você bem. Você não vai falar do filho da puta levando um agasalho na chuva pra você, é isso? Não. Essa história já me revoltou esses dias. Não, mas vai te revoltar. Tomara que te revolte também pra eu não estar sozinho nessa. Daí uma pessoa foi lá doar, falou assim, vim doar um cobertor e tal. E cobertor é difícil ter a doação de cobertor, mas entregou, né? Daí ela entrou. Que é grande também. A maioria tá cagada e mijada. Mas não, e no frio a pessoa quer usar o cobertor, ela não quer doar o cobertor. É verdade. Ô, Zop, você recebeu muitos cobertores? Recebi bastante. Você quer números? Não, eu quero saber aí, matematicamente, qual é o tipo de cobertor mais convencional hoje usado? É aquela manta acrílica fofinha ou é aquele cobertor mais peludo usado nos anos 80, 90? O que está saindo... Não. O que está saindo agora mais é aquele que parece reciclado. Uhum. Que tem algumas empresas que moem roupas. O cara, pegou um compensado, molhou várias vezes até ele ficar maleável. Parece show de carro, mas fofinho. Show de carro, mas feito de qualquer maneira. Show de carro pai de pet. Exato! É isso! É isso, é um cobertor pai de pet ali. Ó, eu vou falar que fiquei decepcionado. É muito bom. Muito bom pra quem não tem nada, rapaz. Mas é pra essas pessoas que a gente entrega. É o público-alvo. Eu não tô entregando pra você que tá embaixo de um edredom de 17 centímetros. Então deixa eu reformular a minha frase. Deixa eu reformular a minha frase. Tá ótimo, tem que doar essas bostas mesmo pra esses meninos. Não, bosta não. Tô até orgulhoso. É isso. Eu não quero interromper a história do Zop, não, mas aqueles cobertor que agora tá na moda, aqueles mais fofinhos, parece uma pelúcia lá. Manta aqui. Ah, sim. É, mano, aquilo lá é uma bosta, velho. Tô louco. Mas uma aquela bosta porra pra quem tem, uma estática, né? Do caralho, velho. Do nada você leva um choque. Mas e aí, você já pode pegar um mendigo pra criar e fazer ele de Pikachu ao mesmo tempo. É, rapaz, pode ser. Uma briga ali. Mas é bom que já serve de desfibrilador, né? Também. É, exato. No frio, Gabriel Asbar, um choquinho ali vai bem, cara. Dá aquela mimada, né? Na ponta do pau, né? É o ponto mais alto da cama, é o que mais lembra. Na ponta do pau, tu vai sentir vivo por dentro, rapaz. O mendigo, acho que quando vai pegar a coberta, ele até torce pra tomar um choque na hora, né? Pode sentir alguma coisa, né? Faz tanto tempo que eu não sinto nada. Quem sabe isso daqui sangra meu ouvido com esse choque. Será que eu ainda tô vivo por dentro? Não, Daí ele vem, ah, à toa, agora... Daí ele vai lá, o top zoando estofamento de fusca lá pro cara. Que nem é culpa do Zop, velho, que ele recebeu isso, mano. Mas é o que eu tenho pra entregar. E o Zop tenta se convencer, não, isso é muito bom pra quem não tem nada. Pra quem não tem nada, isso é muito bom. E fala, não, mas é bom até pra quem tem, é pra quem tem, fala, é bom. E fala pro mendigo, você que não tem nada, pra você tá bom. Essa daí é um bom cobertor de você usar pra colocar na mesa e passar roupa em cima. Isso é top. Muito bem. E daí a menina lá foi entregar o cobertor e tal. E daí ela falou assim: mas por que você tá guardando esses papelões aqui? Por que a gente entrega papelão junto? Porque muitas vezes o morador de rua vai colocar o cobertor pra deitar em cima. Ah. E daí não tem como se cobrir. Então eu dou papelão, a pessoa deita no papelão e se cobre com o cobertor. Então também dou o papelão. É, né? Igual as Olimpíadas de Mendicância em Tóquio agora que vão acontecer, onde as camas são de papelão, rapaz. Daí ela falou assim, eu tenho um monte de caixa de papelão, vou lá buscar. Daí ela foi buscar na casa dela, mas um monte de caixa de papelão, entenda, uhum, papelões que ela deve ter comprado uns 10 mouse, e daí ela guardou as caixas dos mouse. Se o mendigo for dar um cu de quatro, ele põe no joelho ali. No joelho e no cotovelo aqui, ó. Ele põe aqui, é quatro isso. Mouse ali... Daí ela trouxe, mas demorou, mas tudo bem, né? Tudo a pessoa bem. Dou o que pode, né? E outra, você não tem culpa da pessoa ser sem noção também. Não, tem mendigos que querem dar o cu de quatro. Assim, não, bom, o bom é que o Zop agora entrega o cobertor, o papelão pro cara deitar em cima e o papelão pra ele vender e ganhar uns trocados, pô. Exato. Tem isso, tá vendo? Tem que pensar no amplo, né? É, no empreendimento. É, daí tava separado algumas roupas ali, ela falou assim, ah, eu conheço uma família que tá precisando, eu posso ver se... Eu posso levar uma blusa pra pessoa? Eu falei, pode, pega aí, né? Ela foi olhar, ela vestia nela, ela, nossa, essa daqui é boa pra eu andar de moto. Essa daqui, não sei... E ela pegou, foi no banheiro, colocou uma calça. Nossa, mas essa daqui parece que foi feita pra mim. E pegou uma touca, e pegou... Na... Cara, ela levou uns 10 agasalhos pra ela! Cara, daí... E como tá ali para doação, quem precisa, né? Quem tá precisando pode pegar mais. Não tá falando doação para pobre. Doação... Então, se o Elon Musk passar ali e quiser levar, ele tem que ir. O cara chegou com uma Range Rover ali, pegou uma touca. Cara, mas que desconforto. Parece o Biden ali, o Biden. Ô! Oh. Tem roupa pra criança? Essa jaqueta fica boa pra andar de jatinho. É, cara, mas eu fiquei esse desconfortável, boné aí? Cara. Esse boné tem modelo que fecha. Esse boné é bom, hein? Teve uma jaqueta que ela colocou, ela falou assim: nossa, mas essa daqui, nossa, doar uma coisa dessa daqui, a pessoa não tem coração, puta coisa ruim. Né? Eu falei, não, mas então deixa aí pra quem tá precisando, né? Eu tentando falar que não era pra ficar, não era um brechó da doação ali. É. Daí ela levou um cobertor, quatro papelão ali de mouse e levou um guarda-roupa completo. Né? Ela lucrou, viu? Ela saiu do lucro ali. É... Lucrou bem. Chama barganha isso aí. Mas não era isso que estava anunciado, né? Então, do ponto de coleta da puta, para doações. Tem nome e endereço, rapaz. Essa puta não é anônimo, não. Filha da puta não é anônimo, não. Qual que é o nome dessa filha da puta, cara? Qual que é o nome dessa filha da puta? Passa o CPF e endereço. Pra ele se cagar no portão dela. Mas assim, ó, rente com trilho, pra quando abrir... Meia tudo. Não, mas vai espirrar até no carro. Tomara! Qual ela é de Americana São Paulo. De Americana São Paulo. Não, mas não sei tem nome, Wesley Zob. Ah, mas não vai mudar nada. Essa mulher, Wesley Zob. Você quer um. Não, vamos. Não odeie as pessoas. Ela tava precisando pra andar de moto, pô. Deixa ela usar. Ia andar de moto para distribuir doações. É isso, provavelmente. Ela viu lá ponto de coleta para doação. Ela coletou. A falha deve ter sido o corretor ali. Tava ponto de colete, né? Por isso que ela levou um coletinho também. Foi uma auto-doação. A falha tá em você de não ter explicado pra ela que era... Que não pode se pegar a doação, né? É, educadamente você tem que falar, ó, não é pra você não, vagabundo. eu quase falei, mas falei, pô, vai ver que tá precisando, né? É. Encheu o guarda-roupa dela, tá certo. E vai que você correu o risco de perder as caixas, né? Ah, tem outro que livre, né? Ah, já que eu não posso levar, também vou levar as caixas. Rapaz. O Swap tava com quatro mouses recachutados ali pra vender. E aí, aliás, tava suas caixas. Afinal, ele é o Swap Gamer, porra. Swap Gamer, caralho. Tá certo, tá certo. Mas, cara, é uma sensação desconfortável você ver essa coisa. Você já conhecia essa, vamos dizer assim, essa meretriz antes, você já conhecia. Não, né? Não, eu conheci ela na doação aí. Ela levou lá, ela viu nas redes sociais. Ah, e ela levou lá. Ela deve fazer isso sempre, viu? Ela deve ser. Ah, não duvido, não duvido. Mas não alivia meu desconforto. Não, mas vai te aliviar no sentido que eu vou falar uma coisa pra você agora. Diga. Se há 30 segundos atrás ela estivesse aqui, eu tinha surrado ela até a morte e alegado legítima defesa. Mas... Apesar de eu não ter nenhum arranhão. Mas vai que tem. Vai que ela vai roubar alguma coisa. Ela tá vindo em direção ao meu guarda-roupa, rapaz. Então... Mas você não conhecendo ela, você não sabe a realidade da vida dessa mulher. Exato, mas foi o que eu pensei. Mas bem preciso. Então ela é. Ô, Zop, te dá uma dica da próxima vez. Você fala assim, mas você mora na rua? Fala, não, não vou. Não, então tudo bem, cada peça é um socão na cara. Mas daí é perigoso essa pergunta, porque daí ela já começa a fazer um cover de Legião Urbana falando, eu moro na rua, não tenho ninguém. Ah, então pode levar, então, vai. Vai que ela mora numa parte de Americana que o pessoal troca coisas com caixas de mouse. Às vezes é a moeda dela. É a cultura dela. 10 peças por 10 caixas de mouse, pô. É, velho. Apesar dela ter levado. E tinha um que tinha até RGB, caralho. Era distribuição de mouse gamer pros mendigos, pô. Falta o mouse agora. Tudo bem. Eu achei bem genérica essa história. Exato. Mas uma história boa, Aí. Provando mais uma vez o seu bom coração, o seu enorme coração, que não veio acompanhado de um enorme cérebro. O problema foi aí estar na logística. É um ou outro, né, cara? Então, tá na logística aí. Não, eu, por ter pouco cérebro, não escolhi o certo. Escolheu um grande coração e está aí com o mal de Chagas. Estou com Chagas, né? E você, Gabriel Asmar, que história genérica você trouxe aí para genericar ainda mais esse genericismo que está acontecendo aqui? Cara, eu já aproveitando que estamos aí no tema histórias de cobertores, eu vou contar aqui, relatar a saga desses malditos cobertores de acrílico aí. Cobertor de acrílico é foda. Eu sabia aqui, ó. Denúncia, vai ter denúncia. Música do denúncia. Tem. Como pode que é denunciar. O nome desse cobertor aí? Poliéster? O quê? Manta acrílica. Manta acrílica. Manta acrílica. Vou até pesquisar aqui pra ver se eu não tô passando informação errada. Não, não é manta acrílica, mas pode ser. Fica engraçado. Fica engraçado. Vocês sabem o que eu tô falando. Aquela sim, manta maldita acrílica. Manta lá. Cara, a Bia tinha acabado de morar sozinha, e daí ela não tinha as coisas, e a galera deu de presente o quê? Duas mantas acrílicas. É, duas. Beleza, pô. De solteiro ou de casal? De casal. Mas aí a questão é assim, ah, pô, quando ganhou não tava frio, largou no armário lá, beleza. E daí, cara, um belo dia, começou a esfriar, falou assim, porra, vamos pegar essa mantinha aqui, né? Aí, na hora de tirar da embalagem... Você tava peladão? Quero saber. Querendo choque no pau. Tava de cueca de elefantinho. A melhor cueca. Mas não que ela é de elefantinho, que ela já tá meio esgarçada, e daí o pau entra dentro, estica assim e vira um elefantinho. Você consegue colocar num elefante bebê a cueca, né? Tô esgarçada. Por isso que é de elefantinho. E daí, cara, ele tinha Tinha uma embalagem plástica assim. Tinha só um pouco de estática, porque você puxava ele assim, ele voltava sozinho pra dentro. Não, mas bobagem. Isso daí é uma ratazana que você tá achando que é uma nova acrílica, porra. Porra, será que era uma Coca-Cola? Que isso? Aí, o que aconteceu? A gente tirou ali da... A gente tirou da embalagem, a primeira jogada assim pra cima pra esticar na cama, ela juntou tudo, cara. Ela ficou toda embolada assim. É uma manta mágica, então, pô. Começou a mentirada aqui. Agora... É verdade, caralho. Que era? Não é manta acrílica, essa aí é uma manta magnética. Porra, aí não. Eu esperava de aí, mas não, mas ele pegou a filmagem e viu de trás pra frente, né? Daí isso. Olhou. Ele tava olhando a câmera de segurança que passava ao contrário do que tava acontecendo. É, as melhores câmeras de segurança fazem isso. É, sim. É onde o ladrão devolve as coisas. Ô, Zó, você precisa de uma dessa lá na sede. Aí você vai ver que a mulher largou um monte de agasalho e levou caixas. É, exato. Ela levou caixas embora e entregou umas jaquetas de couro. Caixas de mouse, deixa claro. É, são moedas. Ainda se fosse de teclado, que era maiorzinho. É, exato, dá pra fazer travesseiro, pelo menos. Aí tá. Não, aí, cara, a gente tentava esticar na cama e a gente começou a levar choque, velho. Porque aquele negócio tava muito carregado ali. Aí falamos aí, assim, já mano... começou um lado mais espiritualista do negócio. É. Daqui a pouco ele vai falar, a minha lua estava ascendente em ovelha. Ele vai falar, por isso não consegui dormir. A cama estava alinhada com o sudoeste, que é muito mais carregado. O feng shui não, do negócio não tava. A cama tava alinhada com o terreno cheio de búfalo ali. Que tinha um cemitério indígena. Ah, o pior cemitério. Por que que você tava colocando cabo de chupeta no carro da bateria no cobertor pra usar? Não, então, na verdade é que mais com mais dá menos, né? Então eu achei, exato, que ia descarregar. É, aí, pera, eu costumo perguntar o porquê Gabriel faz coisas, cara. Gabriel só faz coisas. Ele tá, você tá fazendo chupeta enquanto coloca uma manta acrílica? Ele tá fazendo, cara. Ah, a vida leva. Gabriel, a gente não é... Pô, é uma onda, né? A gente não para. É uma história que ele conta que envolve sexo, só que ele não conta essa parte. Mas a gente sabe. Que... a gente interpreta. E aí então, começou a dar choque. Não, aí fogo no apartamento. Falou... Fogo no apartamento, Gabriel. Não. Não crie verdades na minha história verídica. Não crie absurdos. Não fale aqui de quem não pode se defender. Acrílica preso ali, né? Era um mata-mosca, né? Tava os dois presos. Tava ligado embaixo ali. Um búfalo vem voando, quebra de búfalo, búfalo filhote, obviamente. Os adultos não voam mais. Porque eles perderam a inocência no mundo, então eles não... Quebra a janela, entra na cueca. Tudo na manta acrílica. E vira um elefante. Esse voou por causa do da eletricidade estática da manta acrílica. Lógico. Ele tava mais peludinho que os outros também ali, ó. Pá, grudou. Entendeu? Foi isso. Mas tá. Depois disso, o que aconteceu, Gabriel? Depois disso, a gente falou assim, porra, desiste dessa manta aqui, vamos pegar outra, né? Deve estar menos com carregada ali. Jogamos ela no chão ali e ela ficava, às vezes, dando uns estalos. Estralando, né? Eletricidade estática boa é que estrala. É, aí a gente pegou a outra manta, estava menos carregado. E daí a gente conseguiu esticar ali na cama. Por quê? Porque ela não era embalada num plástico. Ela era só Era um rolinho. Um anel de papelão ali, um negócio. Era um rolinho. Era uma resistência, dava choque também. Era uma resistência do chuveiro, 220. Aí, cara, a gente conseguiu esticar na cama, beleza, pá. Deitamos, cara, porra, daí do nada começou a dar um choque nas pernas, cara. Falei, porra, essa merda aqui. Você pariu, tá recém-depilado, né? Fica mais sensível mesmo. Ah, quando tá aquele pelinho crescendo ali, né? Exato. Mas você colocou a manta pra deitar em cima, igual os mendigos fazem quando não ganham cobertor, é isso? Quando não ganha porque papelão? Porque tinha um colchão embaixo, a gente tinha um colchão. Já tinha. Aí... Tanto é que da primeira vez, quando colocou a cama, isso já é outra história. Tá? Mas por favor. Colocou a cama box, e daí colocou o box ali no quarto e colocou o colchão em cima. Só que, sei lá, a pessoa que é ignorante, colocou o box ao contrário. Então, o colchão tava em cima do forro e não da madeira. Aí a Bia deitou e ela falou assim, nossa, tá estranho, tá começando a afundar. Eu falei, peraí, tirei o colchão. Falei, essa porra está ao contrário. Essa pessoa ignorante é a Bia. Ou o pai dela. Essa pessoa ignorante é o búfalo bebê. Ou foi a Nete. Foi a Nete. É uma boa pessoa, mas não é muito inteligente a Nete. Mas tá. Gostei. Mas é isso, cara. Então eu odeio mantas acrílicas. Mas e se você guardar ela bem guardada e não embodocar ela e jogar no canto do guarda-roupa? Na verdade a gente botou as duas pra lavar lá e parece que deu uma amenizada, mas tipo, eu demorou... Eu curto o circuito na máquina. Demorou uma semana ali pra dar uma... A máquina virou um Transformer. É. Agora ela pode... Um búfalo de metal. Refém da máquina. Agora Gabriel tem que transar com a máquina de lavar. É a penalidade para ele poder ver a Bia. Mas diga uma coisa, você ainda usa essa manta acrílica ou foi para o mundo dos edredons? Não, mas agora ela... Não, também agora às vezes usam os dois juntos, porque tá um frio da porra de vez em quando aqui, né? Verdade. Mas dá para usar, agora saiu a estática dela já... Ah, sim. Agora ela só se movimenta, ela não fica estática, né? Ah, sim, agora só. Mas cogita ter uma ratazana lá no meio dessa coberta. Não, uma teia de ratazana. Ela fica esfregando um pentinho assim, né? Pra dar estática. Ela fica esfregando, né? Ela fica esfregando a costa dela ali. Um ano tentando se vingar ali na caneta VIP. Muito bem, e você, Marielle, o que trouxe aí de história genérica? Eu trouxe uma história genérica que. Aconteceu, acho que já tem uns 2-3 anos. Inclusive, Hiri estava lá para presenciar. Ele pode dizer se eu tô mentindo. Já não lembro. Já não lembro. Já não lembro. Down. Famoso troca-troca entre cunhados, rapaz. Cunhetano! O trocunhado! O trocunhado! Nem precisa contar, a gente já sabe. A gente também viu as fotos também. E vazou já. E os vídeos ao contrário, os vídeos ao contrário. Onde você se despenetrava. Não só viram o normal, como o da fita de segurança de alta tecnologia. É mais... Achei estranho as pessoas saírem pela porta no muau. Isso aí é uma nova tag pornô, né? Que é de fita de segurança. Ao contrário. É lógico, porque toda fita de segurança é ao contrário. Né? Iro curra cara genérico, era o título. Iro do Paulário, curra cara genérico. E Hiro do Paulo escurra cara genérico. Deixa de currar. Na verdade o título do vídeo era Ori e Inan, que é os dois nomes ao contrário. Mas e aí, tirando essa história, Henrique, conta outra. Que o Hiro também depois. Tava junto. Então, a gente tava na casa de um amigo, era acho que, sei lá, 2018, alguma coisa assim, 2017. Amigo de quem? Ixi, lá nosso amigo, um amigo nosso. Foi suruba total. Foi um monte de gente. Eu quero descobrir qual é a sua laia, Henrique. Eu já devo ter perguntado isso da outra vez que você participou aqui, mas eu não lembro. Você é amigo do Iro antes de pegar a irmã dele? Ou você ficou amigo dele e deu esse golpe aí por trás dele? Qual que é a melhor resposta? A verdade. A melhor resposta é a verdade. A verdade. É engraçado o Anderson Negão falar isso, né? Não, eu conheci a irmã dele primeiro. E ela te conheceu depois. Ela só conheceu ele depois que ele tirou o capuz, né, do sequestro. Conheceu ela primeiro. A meia calça, né? Como todo já tava lá no cativeiro já. Mas tá. Então normal, você não é tão normal. Escroto, então, que fez amizade com o irmão e depois pegou a irmã. Você não é desses, então. Não, nunca faria isso, nunca. Mas então, aí eu tava na casa desse amigo, era a festa amigo junina. Do Iro, que obviamente você não tem amigos. É, amigo do Iro. É isso. E tinha lá um amigo, a gente tava, sei lá, umas 7, 10 pessoas, e tinha um cara novo, tipo, ele era amigo do Hiro também, só que ele era amigo, que eu não tenho amigos, né? Então ele era amigo do Hiro, e ele apresentou essa pessoa nova pro grupo pessoal de amigos lá, dele. E sim, você tava junto. E eu tava lá. Era uma sessão de apresentações isso daí. Foi ótimo. Leva seus pets que a gente apresenta. Os filhos, né? Os filhos. Bem, aí eu... Bem, a gente tava lá comendo, né? Festa junina, tomando um chá de amendoim. E aí, a minha esposa tava lá também, né? Que era a única pessoa que efetivamente acho que gostava de mim, né? Talvez. E assim, esse cara que tinha entrado ali, esse nosso amigo do Hiro, né? Porque não, ele tinha o cabelo um tanto quanto avantajado. Ele tinha um cabelão. Crespo, Black Power ou... Não, era um aquele cabelão liso. Surfista até as costas. Não, era um cabelão preto liso. Ah. Lisão. Vinha até aqui mais ou menos, sei lá. Beleza, né? Tava andando, fui pegar lá um chá de amendoim, pegar um cuscuz pra comer. E aí, minha esposa tava sentada, né? É, como todo bom marido. Então você era casado na época já. Não, era namorado ainda, na verdade. Então, eu sou namorada na época. Então estamos vendo que você pessoa, namorava mudou. Ela enquanto já era casado, olha só. Já tinha casado e... Droga! Que nojo! Né? Era mais ou menos assim. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Continue falando. Bem, eu cheguei na minha namorada na época e, como todo bom marido, eu peguei assim no cabelinho dela. Puxei e coloquei nas costas pra fazer um carinho nela, pra passar a mão na cabeça. Então, e pensa, na hora que eu puxei o cabelinho dela... Tudo desarrumado, né? Também tem isso. Meu Deus! Na hora... Passou uma escova, minha filha. Já falou. Ô, vagabundo! Olha esse cabelo desidratado! Já mandou... E aí eu puxei o cabelinho dela pra trás das costas, assim, quando... Beijou o pelo bem nada... Sensual. Foi bem sensual essa puxada. Foi bem sensual, foi carinhoso. Aquele beijo molhado, na nuca ali, ó. De meia sabe hora. Sabe aquele pré-coito que você faz assim, ó? É aquele hoje aí, tem, quando... rapaz. Festa junina. Chá de amendoim. Hoje tem, amendoim quentão, porra. Ele já tava pronto pra pular a fogueira ali. Caguei ontem na firma. Tô leve. Tô voando, porra. Duas semanas sem cagar, porra, é hoje. E aí? Então, aí eu dei aquela puxadinha de cabelo sensual, todo sedutor. E aí, do nada... Nossa, o amigo do Hiro olha pra mim assim, ó. Com uma cara de muito assustado. Não, Não, o pior é que na hora, eu lembro dessa cena até hoje, que eu acho que vai ficar marcado pra mim. Eu acho que eu tava segurando um cachorro quente e eu já tinha percebido que ele tava fazendo merda. Ele tava também segurando uma salsicha lá. Eu tava segurando um cachorro quente meio com a boca aberta, assim. Que porra que tá acontecendo? Ele aqui, né? E a sua irmã do Henrique... lado, né? O Henrique com chá de amendoim, o pau dele já tava desse jeito aqui, assim, ó. Aquela cara de Antônio Bandeira genérico dele. Ele, ele tira o cabelinho de lado, passa a rola na orelha ali da pessoa. Dá aquela batidinha no pescoço, sabe? Oh. Falou, deixa, hoje cara, tem. Deixa o Iro hoje... dormir que hoje tem. E a gente dormia na mesma cama. Aí, ó, mas tá explicado por que que ele conheceu ela primeiro e ela conheceu ele depois, pô. Você achou que era ela e não era, né? É, exatamente. Nossa, abusador, rapaz! É, como que chama? Talarico de amigos! Não, é, Cara, o cara pega minha irmã e quer pegar meu amigo, ah, velho! Meu amigo. Quem que é esse esquisito na minha festa, pô? Ninguém conheceu, cara! Ninguém conhece! Esqueci o nome pra esse abusador específico aí, que é o Henrique aí. Esse aí é um tipo de abusador específico. Eu não esqueci o nome, mas... E aí, o cara na boa, o que que ele... Se abraçou. Mano, é que assim, era tá, a primeira. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem aqui, ó. Ó, o Zabanin deu o final da história aí, ó. Cadê? Tô o final da história que o Zabanin colocou. Transamos. Simples assim, simples assim. E olha que o Zabanin anda 24 km de bike pra dar o cu. Ele sabe bem como é. 24 km, ele já viu quase essa 240 quilômetros. Ele já viu essa ele história. Ele era o cara de cabelo tanto, longo. Ele já viu essa história tanto normal quanto ao contrário também. Por isso que ele sabe. Ah, olha aí. É, ao contrário, dois garotos transando se separam e saem da festa. E arruma cabelo no final. Desarruma, né? Desarruma o cabelo. Mas e aí, o cara achou ruim, o cara achou bom? Não, não, ele me olhou com uma cara de... Ele ficou me olhando com uma cara muito assustada. É a primeira vez que ele tava lá e ele ficou muito envergonhado. Pra caralho. Tem uma cara semana... meio de bicha abusadora também, tem isso que a gente tem. Eu fiz com essa cara, claro. É pessoal. Mas o que você fala nesse caso? Ah, me desculpe, o senhor. Ah, eu, né? Eu... Atendemos bem é para assim... atender sempre. Uma frase genial. Ele não me deu corda, então a gente não transou, né? Porque esse era o passo, né? Mas ele, no... eles ficaram alguns segundos se olhando. Eu acho que até entender o que estava acontecendo. Não é isso não. Também, né? O que que eu faço agora? Será que eles 5 segundos ali, né? Ele deve ter pensado. Ele, lá, né? Cara, será ele que deve ter bacana? Pensado. Puxei o cabelo, agora vou ter que beijar, velho. Agora... Pelo menos isso, né? Vai beijar, agora, passou todo mundo olhando, Xandão comendo aquela pipoca assim. E aí, que aí? O Xandão é que tá tarado também. O que você vai fazer agora? Então... Mas tá. Fico triste de você aí não ter. Uma... No detalhe é que esse cara era meu tatuador, né? Aí, tipo, a gente começou a trocar ideia, falou, ah, vai ter a festa junina lá, se você quiser ir. O Henrique, eu acho que você já tinha conhecido ele, né? Você já tinha ido tatuar com ele. Já, né? Já tinha feito tatu com ele. Aí, tipo, aí o cara... Ah, então a história é... Já. O cara isso nunca aí não mais... foi sem querer, não. Isso aí não foi sem querer, não. É que ficou chato, porque ninguém sabia. Porque até, ai, olha só como é mentiroso, filha da puta. Porque até, ó, retiro o que eu disse, viu, Gabriel Osmar? A história da revolta dos cobertores é plausível. Agora, ele, esse cara falando que foi um acidente, porque até então ele tinha falado que era a primeira vez que ele tinha visto o cara, fácil de confundir. Agora o cara ficou tatuando a bunda dele por 3 horas, massageando esses glúteos aí. Ah, rapaz, agora foi. Agora... Não. Mentirada descarada, mentirada descarada. Aí. Não precisava mentir, né? Ele ia ele tava começando a dar rolê com a gente, né? Ele ia começar a dar rolê, só que depois disso daí, nunca mais. E na outra semana... Não, e na outra semana o cara apareceu careca, velho. Juro por Deus, mano. O cara raspou o cabelo, velho. É porque o cara raspou o cabelo, velho. No mínimo em depressão, porque carecas são deprimidos. É, provavelmente foi depressão porque o Henrique não teve a atitude de finalizar o trabalho ali. Não vale mais a pena ser cabeludo. Não vale e para um tatuador não finalizar o trabalho é a pior coisa que tem. É uma ofensa. Agora, Iro, você como testemunho ocular do fato. Mas deixa eu falar, assim, ó, deixa eu perguntar se depois a próxima tatuagem que ele planejou não foi é taradão e arregão, não foi assim? Não, mas o Henrique tem uma tatuagem desse cara aí. Só aí? Mostrar. Tem uma no cu, mas eu não vou mostrar, né? É igual da Anitta, né? É igual da Anitta. Iro. Love. Ah, ele tá falando que o cabelo do cara era muito parecido com o da sua irmã. Tá? Só que tem uma coisa, sua irmã não é uma pessoa muito alta também, então a estatura tem que ser parecida. E eu não conheço tatuador baixo, eu nunca vi um tatuador baixo. A minha irmã tem 1,10m, o cara tinha 1,90m, velho. Não, e a porra. O Henrique ficou na ponta dos pés pra puxar o cabelo dele. Cara. Minha namorada puxa era assim, perna de pau, né? Por que ela subiu na perna de pau? Ela tava malhando com bombo largo, né? Que coisa estranha. Nossa, que vontade de morder esses braços aí. Olha que braço musculoso. E esse pescoço tatuado, que delícia. Tudo bem, Marielle. Foi uma história bem genérica mesmo. Bem genérica, mas bem específica, né? Genérica, porém específica. De um despertar, genericamente, né? Específica. De um despertar, exato. E você, Anderson Negão, aí, o que você trouxe aí de genérico? Hoje você tá no... Peraí, hoje você tá no um ambiente novo aí. Não, é o mesmo ambiente, eu só troquei de posição. Só troquei de posição. Não, exato. Você tá de pra ficar mais confortável pra Cida, né, Negão? Ela tá aqui me chupando embaixo da mesa. Ele... Vai ficar chato mostrando ele a live. Ele tá de ponta cabeça, por isso que o fone não para certo. Exato. Rapaz, eu trouxe um dos programas favoritos meu, que é Velório em Família, velho. Eu adoro isso. Algum familiar que morreu. É uma tradição familiar. É uma tradição familiar, porque é ali que se reúne toda a família. É muito legal, cara. Eu adoro. É legal. Não, é da hora mesmo. É lá que eu brilho. É lá que eu tiro. Eu tiro as vestes de Anderson Negão e me torno Jean do Mor. Puramente Jean do Mor. Eu torço pra você ter muito essa oportunidade. Não é que eu tô torcendo pra as pessoas da sua família morrer. Mas eu torço pra você. Você quer que eu brilhe? Você quer que eu brilhe? Não, entendo. É que o familiar morrendo é só um detalhe pra acontecer, né? Sim. É um mal necessário. Exato. E em época de Covid, o Anderson Negão é o Roberto Carlos dos navios, pô. Ele é chamado pra todos os funerais. Pra jogar bola no navio, entendeu? Exato. Ele cobre escanteio de um navio pro outro. Meta a bunda lá no navio. Ele cruza ali, ó, pro navio pro outro. Tá vendo? Por isso as licenças médicas aí. Na verdade, eu tava por aí em velórios, divertindo a galera. Claro. Enfim. Um parente próximo que morre ali, mas você ganhou um novo especial de stand-up ao vivo. Porra, os vídeos estão bons. E às vezes não é nem tão próximo assim. Você não liga. O irmão. Às vezes é seu tio avô que cresceu junto. O amigo do Pinto. O tatuador. Às vezes o tatuador. Não fala isso, porra. Eu nem desgosto. Enfim, eu tinha uma pessoa não muito próxima, minha tia. A tia que cresceu com a minha irmã, mas tudo bem. Exato, mas deixa lá. E ela tava no sanatório nessa época. Não tinha problema cardíaco nenhum. Nunca teve problema cardíaco nenhum, mas de repente deu um ataque cardíaco. Você não sabe pra que serve um sanatório. Né? É, o sanatório não é pra pessoas com problema no coração. Não, não, exato, exato. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto ela tava lá, ela teve um ataque cardíaco, gente. Foi uma coincidência muito grande. Às vezes porque tem hoje... Foi um puta susto, hein? Que coisa, ela teve só um infarto fulminante? Hoje nos sanatórios existe um tratamento que eles pegam um monte de manta acrílica, enrola na cabeça da pessoa, choque ali no cérebro da pessoa. E aí às vezes causa parada cardíaca. Ah, às vezes acontece, gente. Não tô julgando ninguém aqui, não. Manta acrílica. Mas isso certamente só aconteceu porque ela estava sentada, né? Porque se ela estivesse andando, não seria uma parada cardíaca. Também faltou. Nada, entendi agora. Entendi. Isso não era uma andada cardíaca, né? Uma caminhada cardíaca. Cooper cardíaco. Olha a decepção do Anders. O negão não gosta de uma piada. Mas não é só não gosta, é. Entendi. Ele foi entendendo. E o filho da puta explica a piada ainda. Ó, até travou. Até caiu. Brilhando nele. Mas e aí, Anderson, genericão? Enfim, eu cheguei mais cedo no velório lá, porque a gente é de longe. Antes dos outros, a gente é de Sumaré, né? O pessoal, a família é tudo de São Paulo. Então a gente viajou até lá. Cheguei lá, fiz de Onix? Foi de Onix? Não, isso faz tempo. Nem existia um Onix ainda. Foi uns sete anos. Aí chegamos lá, fiz meu tradicional rolê lá pelas... É da hora, você rodar um rolê pela sepultura. Visitar o cemitério, é muito legal, cara. Ver quando que a pessoa morreu. Cara, tem 15 coisas mais da hora sem pensar muito, mas... Não tem, não. É muito mais legal você ver quando que a pessoa morreu. Você olhar e falar assim, nossa, olha, esse era tão antigo que eu não tinha nem feito tal coisa. Exato! Esse aqui viveu menos que eu já. Você poderia ter ido com uma câmera de segurança no cemitério pra ver todo mundo renascendo, cara. Fazendo a de todo mundo ali, ó. De onde vem os bebês, né? Daí volta. Por isso que o negão gosta de passar nos corredores que tem criança morta. Que ele se sente superior. Até eu vivi mais tempo. As câmeras de segurança de hospital de grávida deve ser terrível, né, cara? Porque enfiando o bebê de volta. O médico enfia de volta. Uma briga ali, né? Mas isso me faz pensar. Emenda o umbigo e... Isso me faz pensar, será que o filme do Benjamin Button foi todo gravado numa câmera de segurança? Foi isso. E aí eles falaram, cara. Ficou da hora. Vamos passar assim mesmo. Só ele tava sendo filmado por essa câmera. Vamos passar assim mesmo. A parte engraçada de você ver a maternidade ao contrário, porque parece que o bebê tá vivo, o médico bate nele até ele morrer e depois enfia na... Esconde o corpo. Não, e daí... Esconde esse corpo. Ah, uma bacenta. Olha, nessa bacenta. Vai. Tipo um moedor de cana aqui, ó. Não, e você vê que o pai talvez era meio cúmplice, porque ele tava nervoso e depois ele fica calmo. Então... Mas depois que enfiou ele, meu Deus, ufa! E a mulher gritando de dor. Eu já não tinha conseguido abortar ela, ainda bem que ele colocou lá dentro de novo. E a mulher gritando de dor, independente do lado do vídeo, né? Mas ela fica aliviada depois de um tempo, é interessante. Vamos lá. Agora vem a parte genérica da história, que não tem ligação com nada. Que começa a chegar os familiares e tal. Eu começo a fazer uma piadinha aqui, outra ali. Você vai aquecendo porque... o velório. Exato, porque são pessoas. Ali, são pessoas lá que você não vê há muito tempo. Você só viu no velório passado. É. Quem dá então, o cu falou o quê? Dá o quê? Dá o cu! Só tinha surda. Mas ela também dava muito cu mesmo. Então... deu tanto cu que ficou surda. É. Só uma veia, só uma veia. Tá entregando o texto, tá entregando o texto. E nisso ali, os coveiros rindo, a família chorando, mas alguém tava rindo. De piada. Fazia, eu acho, no velório, né? Oh, ninguém tava rindo ali. Aí o cara tá rindo da piada do negão, ele fala assim, porra, essa você desenterrou lá demais. Não, foi um vídeo só, gente, que eu filmei. Vídeo ao contrário. E São Paulo, gente, é uma terra que morre muitas pessoas, muitas. É verdade. Lá não tem poucos imortais, né? Exato. É a Marginal Pinheiros ali. Nossa senhora, você tá louco. Então, eles já fazem um velório coletivo ali, já mandam uns 10 velórios de uma vez só. E tá todo mundo ali no mesmo espaço. Ou seja, mais público pro dia do morro. Enxerga a plateia lotada, é isso que ele enxerga. E por isso que eu não gosto de velório em Sumaré, que é um, dois no máximo. É, não dá pra brigar. Os 10 meio caladão, meio deitado, calado ali. Aí, tá bom, o restante tá animado. Não dá pra agradar todo mundo no show. Não dá. É verdade. Não dá, não dá. É complicado, complicado. É um stand-up que é de matar, né, velho? De levantar defunta. Chegou um carro de uma funerária lá, qualquer. Genérico parou lá, genérico. Perto. Só enterra indigente. Funerária qualquer. Pega os mendigos. Traga só indigente pra você. Não teve blusa porque a filha da puta lá morreu congelado. Agora vai enterrar o indigente. Vai tudo bem, tudo bem. Ok, vai morre também. E tudo bem, e tudo bem. Tudo bem. Aí beleza. Tiraram o caixão de lá, né? Só tinha dois funcionários. Aí um deles falou, puta que pariu, essa é gorda pra caralho. Opa. Nossa, essa é gorda. Puta você que como pariu. Você gordo já enxergou uma oportunidade de fazer piada de gordo. Exato. Já fiz minha piada lá. Eles riram muito. É um gordo que colocava o cinto com bumerangue. Quando ia no cinema, sentava perto de todo mundo. Né? Precisava limpar o cu com GPS. Né? Tão gorda que não passava na roleta. Fazendo minhas piadinhas de gorda lá, eles riram muito. Pra aliviar, né? Aliviar a tensão. Exato, exato. Eles meio chateados que tinham que levantar uma gorda dando exato. Risada. Não, os caras tinham que aliviar o peso ali que eles estavam sentindo. Exato. Mas eles falaram assim, ó, já que você é engraçadão, tá muito oh. engraçado realmente. Dá uma força ali no banheiro, vamos comer ali no banheiro. Hora do alívio. Vamos dar uma zoada ali no banheiro. Você não é um engraçado? Você não curte uma zoeira? Você não é engraçado? Você não quer zoar? Você não quer zoar? Já que você é engraçado, ajuda a gente aqui a carregar esse corpo pesado pra caralho, que nós dois aqui não dá conta. Pega não. Essa leitoa aqui, mano. Ajuda com essa leitoa aqui. E você na época era atlético, né? É, lógico. Jogou ela no corpo chão esbéltico. E foi rolando. Corpo esbéltico. É. Tinha um, nossa, tinha uns 150, 160 quilos fácil ali. Mais fácil. O Savarin mandou aqui, vou adivinhar no final. Todos os quatro. Foi ótimo. E a gorda era ativa. Ai, caralho. Será que rolou mesmo? Será que rolou? Vamos pro fim dessa história aí, que vocês vão ver o quanto foi legal. Beleza. Ajudei o pessoal. Eles falaram, por aqui, deixa o corpo ali. Deixamos lá, fincamos. Ele abriu o caixão. Era minha fincamo? Tia. Fincamo? Peraí, fincamo? Colocamos o corpo ali, colocamos o caixão, abriu a tampa, fincamo? Era minha tia. Era a Transilvânia, empalava os corpos. Na hora que Anderson Negão olhou, minha tia! Sabe quem é mais gorda que essa mulher? Toda na ponta do palito ali, rapaz. Ah, minha tia. Cara, falou assim, sabe quem é mais gorda que essa mulher? A minha tia. Aí tirou a tampa, era ela, filha da puta. Droga. Caralho, eu só reconheço a minha tia em cima de um pau enfincado. Dentro do cachorro não deu pra ver. Tradição da família, tradição. Ele abraçando ela pra levantar o corpo, não conseguia. Ah, minha tia, pelo, não, cara. Percebendo pelo barulho do pau entrando aqui, ó. Ah, meu Deus. Foi assim que ela ficou surda, né? Ai, filho da puta. Eita, rapaz. Eita, lá. Então, qual é a grande moral dessa história? Transamos. Deve ser. Anderson Negão gosta de cemitério cheio. Entendi, Anderson. Quanto mais corpo, melhor, né? Mais desejos de estranhos, lá, né? Desejos estranhos no nome desse episódio. Muito bem, então foi isso. Uma história bem genérica mesmo. Teve o enterro normal, você continuou com as piadinhas ali, o pessoal pediu. Eu não fiquei pro enterro, eu só fiquei pro velório. Porque o enterro ia ser no outro dia ainda, que já era noite. Não ficou pra enterrar! Eu fiquei ela no velório ali, ó. Ela tava no velório ali, ó. Ela tava chegando o corpo do IML ainda. Ah, mas tá. Tá bom. Aí outra, um bom espetáculo é aquele que parece que você vai sentir falta, que foi pouco, né? Agora se ele vira a noite lá. Pode deixar, é chato, né? Eu percebi mesmo que já fui a vários shows de Anderson Negão, depois de 11 horas de piada, vai perder a graça. Ele perde o ritmo, ele perde o ritmo. Ele fica sonolento, né? Depois do sucesso do Fila de Piadas lá, do Quatro Amigos, ele lançou a Fila do INSS de Piadas. Mas daí é muito isso. Maravilhoso. Pra ser exato, depois de 11 horas e 23 minutos ali, perde... Começa a cair, né? Caiu um pouco. Quando ele começa... Mas fica a crítica aí também, né? Quando ele começa a fazer piadas com o Dalai Lama, vai... fica meio... Tem uma barriga. Porque ele só começa... Ah, eu não é da tia dele, viu? Não é da tia dele. É que vocês não entendem de religião também. Tem razão. Talvez seja engraçado pro Dalai Lama essas piadas. Quando ele foi comida. Assim. E aí, Iro, que mais história genérica você trouxe aí, rapaz? Outro caso do Henrique, que você viu ele beijar tatuadores por engano? Acontece, não, depois do por engano, foi todos por querer. Ele aprendeu a lição naquele dia, né? Porque... Nunca mais beijou por engano. Puxou o cabelo, tem que comer. Essa é. Cara, minha história é de quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos ainda, né? Já é velha, já. Eu tô com 40. Ah, mas nem parece. Eu sempre fui... Quando eu era adolescente, eu tava sendo criado pela minha avó, né? Então você já viu leite com pera, né? Bobão. Ah, andava de patinete no tapete. Tipo isso. Mas olha que engraçado. Olha que engraçado. Carrinho de rolimano reto. O Iro falou depilava a perna da avó. Sim, o Iro falou que tá com 40. Não, ela não tinha perna. Ou quase 40. E o Wesley Zop também. É verdade. Mas veja só como a genética do japonês é uma coisa, né, maravilhosa. Tem 17 anos. A genética do japonês. O cara parece que tem 17 anos. O pequeno também tem, aí. Às vezes é japonês também, cara. Se o seu for pequeno, Iro, já é maior que o dos Zobs. Mas tá, continuando. 16 anos, criado pela avó. Aí, tipo, tava começando a beber alguma coisa, assim, entendeu? Tipo, pegava uma cerveja. Mano. Antes eu não bebia. Aí ia na casa dos meus amigos, achava que a polícia ia entrar dentro da casa porque tava bebendo e ia ser todo mundo preso. Aí tinha um barzinho. De onde era essa casa de amigos? É. Também adolescente, bem bebida, né? Também, né? Aí tinha um barzinho de rock aqui na minha cidade, e a minha cidade é pequena, né? Então todo mundo se conhece, tem 45 habitantes, todo mundo é primo de todo mundo. Aí os caras todo um mundo dia... trabalha pra, pra família, né? É tipo máfia, isso. Né? É. A coisa aí... nossa. Eu era o mais novo do grupo, né? Então, tipo, os moleques... Eu tava com 17, os moleques já tinham feito 18 e eles já estavam indo pro bar e eu não colava porque não podia, né? Tinha medo da polícia. Aí... Tinha medo da polícia, obviamente. Vou preso. A polícia só estava olhando nas câmeras de segurança ali, ao contrário. Ao contrário. Ele vomitando nas garrafas. Olha lá, ele voltou. Isso aí, bebê, rapaz. Esse já foi. Olha o cara voltando do bar ali. O cara achava que era o Will Smith no Inimigo do Estado. Todo mundo olhando. Não, mas você vê acompanhar o japonês bebendo, rapaz. Mas você vê que pelas câmeras de segurança é um menino bom, porque ele tava cuspindo toda a bebida que ele tomava. Eu tava devolvendo a bebida pra garrafa. Exatamente. Aí os caras iam no bar e uma vez eles falaram, ô, vamos lá, mano, você tá, já vai fazer 18, qualquer coisa lá na hora você fala que você tem 18. Aí eu, ah, vamos, vai. Então vamos. Aí a gente chegou lá e era dois andares. É, o andar de cima era onde ficavam as mesas de sinuca e os moleques iam lá, né? Então a gente subia lá, tava jogando sinuca, bebendo, eu olhando na janela ali pra ver se tinha alguma viatura, né? Algum detetive, né? Que se importasse. Ver se não tinha ninguém ali disfarçado, né? Você é policial? Puxou o cabelo, né? Foi puxando o cabelo, ver se era verdade. Você é tatuador? Curra todo mundo que ele puxava o cabelo. Mas 17 anos você curra todo mundo. Daí a gente tava jogando, bebendo, acabou a ficha da sinuca. Aí os caras falaram, alguém vai lá buscar, né? E como eu não tava jogando, mandaram. Mas você não moleque. Tava jogando porque você era ruim ou porque era ilegal? Não, porque eu tava no turno ali de ver a viatura pela janela ali, entendeu? Porque senão... É verdade, é verdade. Eu tava um passo à frente deles. Ele só não percebeu. Ele só não percebeu uma questão. Ele tinha 17 anos e não podia estar no bar, mas por ter 17 anos ele também não podia ser preso, então... Ah. Eu não sabia dessa regra na época. É. Mas ele tava sobre na frente, agora. Gabriel Osmar. E como eu disse que a cidade é pequena, todo mundo se conhece, esse bar... Eu era burro, né, cara? Porque esse bar era do marido... Esse bar aí era do marido da minha professora da escola, né? Do ensino médio. E só que filho tipo, da ela professora nunca... era policial. Então toda hora ele podia chegar lá. Né? Só que ela nunca tava lá, né? Aí os caras falaram, vai lá buscar ficha pra gente. Eu falei, mano, vocês são loucos, velho. Eu sou menor de idade, velho. Eu vou lá comprar ficha, o cara vai perguntar a minha idade, eu vou falar o quê? Aí os caras... Por que ele vai perguntar a idade? Vocês são loucos igual a tia de Anderson Negão? Não, uma que ele ia perguntar a idade porque eu nunca tinha ido lá. Ele, obviamente, ia perceber, nunca tinha ido lá e tinha cara de moleque mesmo, né? E na hora, você não, ó, a pessoa que tá nervosa não consegue mentir ali. Ah, eu tenho... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí senhor, eu falei, mano... Senhor, pode vender uma ficha pra esse menor aqui na frente do senhor? Esse menor de idade quer uma ficha. O que um menor de idade tem que fazer pra comprar uma ficha nesse lugar? Além de matar aula. Além de matar aula aqui. Caramba, não era fliperama aqui, pô. Errei de... Aí eu falei, o que eu vou falar pro cara se ele perguntar a minha idade, né? Aí os caras falaram, mano, você fala que tem 18 anos, obviamente, né? Aí eu desci... Que mentir! Mentir! Não! Aí nessa hora eu lembrei, minha avó disse que nunca pode mentir. Tá vendo como é a lei de primeira? Aí no final eu acabei descendo Yoko, pra ir buscar, né? Yoko, dona Yoko! Ó, avó, terei que mentir. Ele pega uma espada e... Araquiri? Quebra uma garrafa ali na hora. Não! Eu menti. Desculpa. Por uma ficha de milhar. Me perdoe, Yoko Hiroshima. Serei o último de meu nome agora. Jamais desonrarei vocês. Não haverá mais mentirosos da família. Ele olha na parede e a avó dele é campeã de bilhar ali. Ele tem uma foto dela. Com 17 anos. Daí ele quebra outra garrafa e eu sou péssimo no bilhar. É tudo garrafa de PVC ali. Dó dói. Na verdade, mais, a minha avó era policial também ali, né? Ela tava na viatura. Uma velha com bons talentos, velho. Fala a verdade. Aí, beleza, desci, né? Na hora que eu cheguei, tava só o dono do bar no balcão, porque era bem pequenininho também e tal. Aí, na hora que eu desci as escadas pra ir buscar a ficha, e a minha professora tava do outro lado desceu do balcão. Desceu igual um tira da pesada, assim, dando aquele mortalzinho pra descer a escada. Não, eu desci como se fosse uma noiva, assim, né? Pera. Olha o feitiço. De vestido branco. Mundo. Eu tava de vestido branco. Tá ali. Tá, pode ir casando, claramente. É, se eu casei, não posso ser menor de idade. E daí ninguém questionando, né? Ninguém questionando. Passou dando um oi pra todos os velhos do bar, como se fosse conhecido, né? Oba! Oba! Eba. É, era essa tática pra acharem que eu era maior de idade, pô. Chega pro dono do bar e fala, você acha que um cara menor de idade dá o cu desse jeito? 11 da manhã, os moleques lá, hoje o trampo foi foda, hein? Virei madrugada, já que sou maior de idade. Vida de carvão, que só aceita maior de idade, porra, foda, hein? Um moleque de 12 anos do lado ali, bebendo pinga. Na mina de carvão é liberado, filha da porra. Um duelo, corotinho na mão. Aí eu cheguei e minha professora tava do outro lado do balcão. Aí essa cena foi quase a cena quando o tatuador ficou encarando o Henrique ficou encarando ele de volta. Porque eu desci da escada, eu comecei a olhar pra ela, ela ficou olhando pra mim assim, tipo, o que você tá fazendo? É aquela aqui? Cena dos três homens em conflito lá, que um ficou olhando aqui, ó, só pra ver quem vai atirar primeiro, rapaz. Mas daí aí no final fui... a gente já sabe. Transamos. Eu e a professora. Daí agora falou, agora você que e a minha avó. Me deu. Oh, não! Que nojo! Yoko Hiroshima! Avó, me perdoa! Aí ela ficou me encarando, eu cheguei perto na esperança de que ela, por algum momento, não lembrasse de mim. Pode ser. Ah, sim. Não pode, porque de ver você eu tava de noiva, né? Obviamente, eu tava de noiva e véu. O véu na frente ainda. Claro, cheguei... era uma virgem, né? Não, pô? Tava enrolado no pescoço. É, o cachecol. Eu cheguei no balcão e falei: ô, dá duas fichas aí, né? Aí ela já falou. Ô, Eduardo, o que você tá fazendo aqui? Ó, meu nome é Eduardo, né? Hiro não. Cala a boca, vagabunda! Olha meu palavreado de maior de idade, ó. Minha mãe não tem carreira de tita, não, pô. Não bebi leite de burra, não, vagabunda. Eu só tenho que te responder em aula, aqui eu não te respondo. E é sobre trigonometria, porra. Aí eu falei, é, tô no bar com meus amigos, né? Vim pegar uma ficha de sinuca. Não, mas você é menor de idade. Aí eu falei, lógico que não, eu sou maior de idade. Você não viu na chamada lá, na data eu da chamada? Eu sou repetente. Isso ele chorando, né? Tenho 35 anos, sou japonês, minha idade não aparece. Aí o cara, o marido dela lá, que era o dono do bar, falou, qual que é a sua idade? Aí eu falei, eu tenho 18 anos, né? Aí os dois ficaram, tenho 18 anos nessa porra, cara. Aí os dois ficaram me encarando. E que aí? Ano que você nasceu? Aí acabou. Mas, porra, ali acabou pra mim. Porque ó, eu só fui preparado, os caras me treinaram em cima só pra responder que eu tinha 18 anos. Ai, cara. Eu fui treinado antes de buscar a ficha pra responder que eu tinha 18 anos. Não pra responder que ano que eu nasci. Que ano você nasceu? 1918. É sabe, aquele meme da Nazaré que ela fica contando? Uhum. E, tipo, eu nem nasci! Eu tinha 17 anos, era só eu falar um ano a mais do que eu nasci. Um, né? Menos, um ano a menos do que eu nasci. Né? Tá vendo? O já, cara é bom de conta até eu hoje. Já tava, né? Já tava errado. Eu gelei na hora, né? Tipo, quando eu fiquei olhando nasceu, pra ele. Em que ano você nasceu? Em que ano vocês nasceram? Já? Quem é que nasceram um dia? Aí eu ia nascer. Quem nasceu? Alguém nasceu entre nós? Me dá essa ficha de milhar enquanto eu penso se eu nasci algum dia. Aí o cara perguntou e eu fiquei gelado. Eu não sabia pensar, eu não tava conseguindo raciocinar. Eu só o que na minha cabeça, o que que era? Eu precisava lembrar de alguém que eu conhecia que era maior de 18 anos e que ano que ela nasceu. Eu só consegui lembrar o da minha mãe, velho. Aí eu fiquei estático assim, ó. Aí eu olhei pra ele e falei: 72! Mas não era 1990, né? Que você tava a técnica foi ótima. A técnica ótima. Porque distraiu o fato dele ser menor de idade. E agora a professora se preocupa dele ser um baita buco. Ela dava aula de matemática, né? Não, mas vocês têm que entender que eu fui treinado pra responder que eu só tinha 18 anos, cara. E eu já tava cometendo um crime de estar ali dentro já. Verdade, claro. Você já tava um fugitivo ali. E como o filho da professora era o delegado também, né? Exato. E tinha nascido em 72. Ela falou, mesmo ano que meu filho. Olha só que coincidência. Mas aí vocês já sabem o final da história, né? Todos rimos e transamos. Claro. Afinal, não, ele deu risada. De 18. Na hora que eu falei 72, o cara começou a rachar e eu acho que, tipo, foi igual as piadas do velório lá, né? Tipo, ah, tá. Valeu a pena. Aí ele me deu as duas fichas e eu subi, né? Você só pagou, que a minha professora ficou olhando pra ele, tipo, caralho, você tá concordando com isso? Ficou puta, né? Aí eu deixei os dois se entender lá, catei a ficha e subi rapidão, né? Só que eu cheguei, cara, no final da escada eu cheguei desolado, assim, porque eu tinha percebido que eu tinha falado 72, né, mano? Sim. Aí eu cheguei de cabeça baixa, assim, cheguei de cabeça baixa e falei, mano, a gente vai ter que ir embora, velho, não vai dar certo ficar aqui, não. Não, mas por que você tá com as fichas aí? Não, mas então, mano, os caras lá perguntou se eu era maior de idade, eu falei que eu tinha 18 anos. Tá, mas e daí? Só que, mano, eu falei que eu nasci em 1972, velho. Aí você vê os caras fazendo aqueles face palm, tá ligado? Assim, cara, eles chegaram em mim e falaram, mano, como assim 72, velho? Era só você ter falado 90. Era só falar 90. 72, nem sua mãe nasceu em 72. Mas nasceu, porque foi nela que eu pensei na hora. Seu burro, já manda pro cara. Seu burro! Seu burro, cara, que ela nasceu em 72. Vamos calcular aí que se ele se ele tem 40 anos, ele nasceu em 81. E se a mãe dele nasceu em 72, tivemos um crime. Que aconteceu na década de 70 aí. Ele falou quase 40. Assim. Que na época não era crime, deixar claro. Na época tudo bem, é verdade. E outra, na cultura japonesa é uma doideira, rapaz. O pessoal nem sabe que é loucura, é loucura. Igual. O pessoal não. É tudo igual cachorro. Os caras transam igual cachorro, rapaz. É verdade. E daí vocês vazaram? Você pegou a gente... forma de burrão entre os amigos? A gente jogou mais uns 5 minutos, aí o cara subiu lá em cima e falou que a gente tinha que ir embora. Eu caguei no rolê porque eu falei que nasci em 72, velho. Porra, mas eu nem nunca me chamaram. Mas aí eu aprendi que 72 era a resposta errada, né? Exato. Lições que a gente leva pra vida. Lições que a gente leva pra vida. Tem a outra história, 73, daí depois ele aprendeu 74, era errado, e foi aprender. Até tem várias erradas. Número aceitável. É o que eu falei, né? O grande problema não é nem ficar entre fama de burro entre os amigos ali, mas uma fama de burro em si mesmo. Você fica. Sim. Ah, é o pior. Quando você se vê contato, como burro. Né? Quando você tem contato com a sua primeira burrice, você fica. É foda. Ali, rapaz. É difícil. Daí, teve uma hora que ele não precisou mentir mais, né? Mas daí ele já tinha 26, daí. Quem podia jogar? Até hoje eu falo que eu nasci em 72. Só pra garantir isso. Melhor. E fala que tem 18 anos. Está falando diretamente ali do sanatório que é tio do Negão da Vintena. Tá amarrado. Chegada agora. hora de você falar, Henricão, como que vai ser o sorteio? Pra quem não sabe aqui, não. Henricão e Eduardo Iro são desenvolvedores do jogo aí, Host 714, um jogo que está na Steam, tá? Por R$ 6,49 você pode adquirir esse jogo. O jogo consiste em um mendigo drogado que está tentando fugir do Instituto Laranja, que é um instituto que prometia aí a cura para os seus vícios, mas ele nem deu tempo de ser curado, ele já quis fugir. Ele provavelmente... É porque ele tinha um vício em fugas. Talvez tinha tomado algum alucinógeno ali, alguma coisa que tem mania de perseguição, despertou isso. E aí ele estava querendo fugir, então é um jogo de escape. É isso? Falei certo? É um escape game. É isso. E tem a previsão aí de 2 horas por fase, porra. Se você for rápido, se você for inteligente. Eu tô jogando uma média, vai. Eu tô jogando uma média. O atual recorde de speedrun é 48 horas pelo Zop. Aí, rapaz, pra passar 3 fases, né? 3 fases dificílimas, cara. Eles falaram que esse jogo tem tudo a ver com o Chorube, realmente tem, né? O personagem lá parece muito comigo, apesar de ter uma orelha grande e uma orelha muito grande também. Como que a gente te explica isso, velho? Eu já entendi que a arte, às vezes, não consegue se aproximar da realidade. Era isso mesmo. E agora, né, o Henrique vai falar o que ele pensou pra gente sortear uma chave aqui pra você ir lá baixar o jogo gratuitamente na Steam. Sortearemos uma chave e quem quiser saber como que é o jogo, o Wesley Zop jogou lá, está aqui no nosso canal do YouTube. Coisa maravilhosa. Você, usa como tutorial pra passar na primeira fase. Fez um review, lindo. E aí, Marieri, o que você pensou? Eu tenho só uma pergunta. Você consegue, como host? Você consegue, como host, mandar uma mensagem para uma pessoa específica no chat? Não, daí a pessoa procura a gente depois. Ah, fala, beleza. Fulano ganhou. Então, normalmente, na Twitch tem formas de fazer doações aleatórias. A gente não tá na Twitch, filha da puta. Exatamente. Arrombado. Tá, vamos marcar o nome das pessoas. Põe numa sacolinha. Vamos fazer assim. Eu vou perguntar uma letra. E aí a pessoa que tiver no chat. Pergunta pro Eduardo aí, porque pelo amor de Deus. 72. Obviamente a letra vai ser 72. Não, é simples, porra. Fala um número, aí a gente pega lá de todos os comentários, vai contando o comentário que dá esse número, pronto. Manda no chat privado o número pra gente saber que você não tá mentindo. Nossa! Que? Porra, não, vamos fazer um negócio mais artístico aqui, ó. O comentário mais engraçado nessa live a partir de agora, aí o Henrique vai escolher, ou o Iro vai escolher, e o cara ganha um joguinho. Mas a partir de agora, até que hora? Porque estamos aqui às 11h11. Vamos ter mais uma rodada. Vamos ter mais então o final da rodada, beleza. Beleza? E aí vai. Pode ser ou não? Ou ficou muito difícil? Ah, pode ser, né? Você já me fudeu, né? Agora me beija. Mas eu peguei no seu cabelo antes. Ou não, outra coisa. Você quer fazer outra coisa? Não, mas o ápice aí dos comentários engraçados foi na história do Negão, cara. Caralho, então... Ah, é verdade. Não, mas é que a partir de agora, né? Então, aí todo mundo já gastou, né? Ah, sim. Me ajuda a te ajudar. Eu acho mais randômico se a gente só escolher um número ou sortear um número... E achar a pessoa falar, né? Esse número e aí... Não, porra. O primeiro comentário, o segundo comentário. Quantos anos ela nasceu? Mas aí, pô. Mas tem que ser um comentário no. Comentário específico. Comentário com um código. Sabendo que a gente não sabe fazer essa porra de sorteio. Não é sorteio, doação randômica. É verdade, é verdade. Sorteio a gente saberia. É verdade, verdade. Vai, Anderson Negão, o que você sugere aí? Maior rola. Vão mandando no inbox dele aí pra ele. Vai ganhar. Mandando no inbox, mas com uma régua do lado, né? Coloca o desodorante do lado e manda no inbox dele pra ver. Exato. O truque são amostras grátis de desodorante. Não sei o que fazer. E aí? Não tem nenhuma ferramenta de sorteio do YouTube? Eu falei pra esse arrombado pensar no, na maneira mais eu logística. Eu pensei, pô, mas não tem jeito vendo, bom. Tô vendo como você pensou. Tá, tamo vendo, tá aí, trouxe pronta. Pensou assim, se estivéssemos na Twitch, mas pô... Ele começou pensando em totalmente errado. Vamos assim, ó. A menor doação única. Ah, mas aí não, Wesley Zop. Não. Aquela pessoa, por exemplo, o vamos supor aqui, ó. Ó, Marcos Colucci, olha a cara de mas ele deu a mesma ideia que arrombado, rapaz. Pera. Mas eu queria que tivesse que direito, que as pessoas também que são pobres, que ganham, que vão nos brechós da vida pegar roupa, entendeu? Ah, sim. E vão mas por isso a menor doação única, entendeu? Se a pessoa doou um centavo, ela tem que ter sido única a doar um centavo e ela ganhou. Não, pera, eu tive uma ideia genial. Comentário mais engraçado. É isso. Vocês acham? Cara, melhor trocadilho que mandar. Dá pra gente também, a galera comenta no chat, aí a gente conta os comentários, só que aí é um comentário por pessoa, a gente conta, vê quantos tem, aí sorteia naquele site de sorteio, sei lá, pelo número daquele, de comentários. Aquele, a doação gente, aleatória, né? Quem vai contar isso daí? Mas são sempre. Quem vai contar pessoas, é o Mene, óbvio. Ó, vão decidir. Deixa eu falar um negócio. Não vou sei. Vou dar uma mijada. Tá. Segura o público, Gabriel. Beleza. Segura o público. Tira a roupa. Ó, não sei se eu contei errado, mas se a gente pegar do primeiro comentário até o 72... Dá 18 anos. Não, o comentário é exato. Mas pode ser. Mas o comentário 72 que eu contei, pode ser que eu tenha contado errado, alguém vai ter que contar de novo. Mas é da Aline Salame dizendo ganhei. Cara, isso é... Porra, se der certo. Isso daí é top, hein? É. Pareceu o número de comentário mesmo. Daí ele fala eu acho qualquer, mais fácil, conta e pronto. Mas lógico que a gente não vai falar o comentário 714, porque senão a gente vai ter que contar muito comentário, né? É, não, mas aí vai do Mene falar o número que seja sim, plausível. É, pô, a gente esperar muito dele moral, também, né? Ou 18 também. 18. Tem a ver com o episódio. Mas daí a gente conta do último comentário pro primeiro, como se fosse filmado numa câmera de segurança. Tá. Não, mas aí fodeu, porque toda hora eu tô mandando mensagem, aí não tem como contar pra você. É aí que tá, cara. O truque é agora, isso. Agora, ó, eu tive uma boa ideia. Eu finalmente, né, pô? É, tem ido mijar, né? Sim. E não mijou numa garrafa, porque foi tão rápido. Foi a melhor ideia que eu tive. Não, vai. Olha só. O Wesley Zop, o nosso, aqui ó, o careca mais inteligente. Sou eu, conhece. Sou eu. Isso não. Vocês só conhecem eu de careca, vocês sabem. Vai falar uma história específica que ele lembra do Chorume, tá? E a pessoa tem que colocar o número do episódio que ela aconteceu aí, porra, agora no chat. O primeiro que acertar... Wesley Zop, o primeiro que acertar. Aí, ah, mas ó, daí o jogo vai ser do Leandro ou do Vaca, porra. Ah, é, tem isso também. É os dois que vão acertar ali. Mas vocês não valendo, que... Leandro e Vaca. Não, não vale. Vale todo mundo. E aí, a pessoa tem que saber em que episódio foi dito isso, tá? Não precisa nem colocar o número do episódio, mas se lembrar mais ou menos o ou título. Ou do número, do episódio, ou do tema, já isso, vale. Isso, já vale. Ô, filha da puta, estão colocando número aleatório ali, ó. Estão roubando já. Não seja burro, Anderson. Eu sei que é difícil pedir isso pra você. Mas é assim que o Wesley Zobb falar o tema, a história aí que ele quer saber. E Wesley Zobb, de preferência, um episódio que você saiba. Não me seja burro, Wesley Zobb. Não por isso, já dá pra caçar aqui já. Isso, enquanto isso a gente sobe a burro. Enquanto o Zop pensa, vamos passar para Gabriel Asbar, aí o tesão... Você não quer contar a sua história, Gan? O tesão da garotada? Não, deixa a minha por último aí, que a minha é muito genérica. Ah, mas eu quero ouvir a sua. Ah, todo mundo quer ouvir a minha, mas... Bom, então eu vou contar uma história que tem a ver com você. Opa, adorei. Boa. Já que estamos falando aí de sorteio de games, de design de games, de Zop Gamer... Queria lembrar uma história ali que no finalzinho do ensino médio, Ganso tinha um belo óculos de sol. E eu toda vez que ele colocou. Belos óculos de sol. Sim, sim. Mas ali eu acho que era o mais belo, né? Ele era prata, sim. Ah, era sensacional. Aviador. Só que toda vez que ele colocava aquele óculos de sol, ele se transformava. Ele se transformava numa figura importante aí. Ele se transformava em Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, não racista, gostaria de... uma observação. Um slogan. Nem sei se o Bruce Dickinson é racista, mas a da atual conjuntura, eu prefiro... Não, mas é bom falar, Entendeu? Prefiro... Ah, o Anderson Negão saiu revoltado. Só foi embora. Ele só lida com pessoas racistas, ele não gosta de não racista. Mas aí rolou toda uma história por trás disso e tal, e a gente teve a ideia de fazer um jogo sobre isso, cara. Você lembra disso ou não? Cara, eu tenho uma vaga lembrança. Sobre racismo. Sobre não racista. Né? Sobre um Bruce Dickinson de outra dimensão não racista. Não racistas não passarão. Pera. Aí o... Mas a questão era que precisávamos de vilões, e daí o vilão escolhido foi o Garoto Vaca, porque do grupo era o cara mais propenso a ser um vilão, etc. É verdade. Quer dizer que ele era o mais filha da puta? É isso que você disse? Pode ser, cara. Um arrombadinho. Pode ser, mas essa é uma história aleatória aí que eu lembrei e que tem a ver com o Ganso. É só isso. Bruce Dickinson, não racista, pô. Achei bem genérico, mas porra. Mas pior que eu tô lembrando isso aí. Ah, eu tenho uma vaga, mas a gente desenvolveu tanta merda na adolescência. A gente fez uma animaçãozinha, não era? Eu tinha um bastãozinho. Ele defendendo o negro. Não defendendo, mas... Não atacando! Ah, ele só não era racista, não é militante, nada. Não. Ele só era uma pessoa normal mesmo. Ele tinha a oportunidade de bater no negro e não bater. Não chutava, entendeu? Se visse chutando, não falava nada, porque ele acreditava no direito do outro ser racista. Exato. Na liberdade. Ah, esse é um cara de justo, se expressar com os pés. Todo mundo tem uma liberdade. Um cara no mínimo justo. Então, equilibrado. E você, Manieri, o que mais você trouxe aí de história genérica? Eu tenho uma história. Eu tava viajando com a senhora Bruna, minha esposa. A gente tava pela primeira vez. Mas ela era ela mesmo ou era o tatuador? Agora eu fiquei na dúvida, agora que você perguntou. Jack Macho, o tatuador. Bruninho é o Jack Macho, nunca sabia. Ozola. Ó, fica bom. É. Qual episódio a gente falou do Ozola, hein? Opa, nem essa nossa, calma, cara. Calma. Ah, esse eu lembro. Ah, é, mas é o Zop que tem que. É, eu não lembro. Tá se preparando, Zop tá se preparando. Não, tá aqui já. Opa. Aqui. Mas então, você estava você viajando com o Bruno? Com o Bruno. E assim, a nossa primeira. É, a gente chegou. Vai falar da primeira relação sexual. O Iro tá presente. Pelo amor de Deus. Eu não vou ficar falando. Eu não vou ficar falando aqui em rede nacional que eu comi a irmã do Hiro. Não vou falar. Que eu como ela sempre. Chupa com vontade. Sempre, Beni. Agora, peraí. Muito grande, assim. Que hora que vai chegar o. Que hora que vai ter o búfalo aí dessa mentira? Uma vez a cada lua minguante, talvez. Sempre deu, é. Mas tá, continue. Estávamos viajando. E aí a gente Acapulco, desceu. Acapulco. Não, foi perto, na Itália. Ah, aí a gente... Não sei onde fica Acapulco. É do lado. Eu achei que você falou que não sabia onde ficava Itália. Acapulco não é. Nem que é o restaurante Acapulco, não. Ah, é do lado, então. Talvez. É do lado mesmo. É do ladinho. É do lado. E aí a gente desceu lá. Eu não sei se vocês sabem, acho que o Gabo ele já foi pra lá também, mas assim, a Itália é conhecida como o Brasil na Europa, né? É mais ou menos. Acho que não. Eu sabia. Não. Acho que ninguém conhece a Itália assim. Não faz sentido. Também não conhecia essa, não, hein? Nem carioca não, italiano? Bem genérico. Não, eu acho que o carioca veio do italiano. Faz, se fosse esse Portugal, é aí fazia sentido. É, até ali, mano. Igual. Agora tá. Mas vai lá. Beleza. Descemos lá de avião. Beleza, tranquilo. Cara, a gente pousou lá, a gente precisava chegar no hostel que a gente tinha alugado. Peraí, que eu já tô entendendo aqui o que tá acontecendo, rapaz. Fala. Tô entendendo. O cara viajou pra Águas de São Pedro com a esposa. Ela viu todo mundo falando português dele. Não, a Itália é assim, é o Brasil da Europa. Então, tá certo. A menina até hoje acha que foi pra Europa quando... Foi pra Itália, né? Achei estranho a nossa passagem custar R$199,90. Exato. Tá, da promoção. Lá na Itália, de volta. Desembarcou na Itália. Era um bairro que se chamava Itália, porra. Ah, sim. Mas então... E assim, a gente precisava chegar no hostel e a gente tinha visto que tinha que pegar um trem. Só que tava muito... Já tava de noite, a gente, tipo, tava cansado pra porra. Pode, peraí, só um minuto. O Zop quer fazer uma piada aí, ele tá se segurando. Pode fazer. Não, ele vai ele falar que dá mesmo, Zop. Um manda ver. Pode fazer, eu sei. Não, eu me contive. Eu me contive. Em algum lugar em Minas Gerais, eu sei. Hostel pra fisiculturistas, é isso que você quer falar, Zop? Não, eu me contive. Hostel pra... É um hostel pra atorofilistas, é isso que você quer falar, Zop? Desculpe pelo que eu queria falar. Tá bom. É mais forte do que eu. Tudo bem. Pode continuar, Henrique. O Zop não se segura. Desculpa. Então, bem. Me perdi aqui. Ele queria mas falar que você tava na Minas Gerais da Europa, que tinha que pegar um trem, rapaz. Você tem que pegar um trem, pô. Um trem. Um trem. Pegamos o trem. E aí, não, pegamos o trem não, e a gente tinha que pegar um trem, só que a gente não sabia onde era, porque a gente sabia que ia descer na estação, mas não sabia quão longe o hostel era da estação, a gente tava com mala, o caralho a quatro. Aí... A Bruna tava com uma puta mala aí, rapaz. Um mala do caralho. Bem, a gente... E tinha um monte de italiano lá querendo... Levar nós de van. Eles queriam que a gente pegasse a van com eles. E era um monte de italiano fazendo isso. Van, não, tem que pegar a van. Pega a van. Os italianos da van. Sim. É, esse mesmo, todos careca. Eles são conhecidos. Carecas, carecas. E aí, a gente falou assim, pô, não vamos com esses caras aí, que eles estão muita cara de dar um golpe na gente, né, velho? Eles vão roubar nossos órgãos, tá ligado? Só que chegou lá, teve um cara que a gente conversou, que ele tava tipo num guichezinho, e ele falou assim, ah, se você quiser, a gente avante e deixa na rua da sua casa, na rua do rosto que você pegou, né? Falei, ah, era 2 euros de diferença. Você tava falando em inglês ou italiano? Em inglês, eu não sei falar italiano. Não sou que nem o Gabo. Ou italiano, fazer assim. Português. É verdade, droga. Eu não sabia, Eu quero parar na frente do rosto. Aí você... Marcelo! Quero parar no rosto. Chega pro cara, perdidazzi! Me deixa no espoleto! Pizza! Mussarela! Ah, tutti buona gente! Ma che, ma porca, madonna, ma va! Nossa! Que bonito. Fiquei até interessado. É. Mas então, e aí a gente foi e pegou essa van. O cara da van, a gente entrou na van. E assim, a gente ficou do lado do cara, porque na van tinham 3 lugares na frente, o cara dirigindo, eu e a Bruno do lado do outro. O cara da van é o Bolsonaro dirigindo a moto, o cara na garupa. E você, que é o meu ombro, né? Vai dizer, pô. Parece um italiano careca mesmo, tá certo. Mas, beleza, entramos na van. Velho, o cara, ele foi na pista, assim, a pista era 80 por hora e o cara tava tipo a 180. Ele tava dando farol alto pra uma BMW que tava na nossa frente. E como se isso já não fosse um problema, né? Porque andar rápido é numa van com pessoas dentro. O cara, ele tava servindo de telemarketing também, porque do começo da viagem até o final ele ficou no celular. Falei, velho. Mas nada é tão errado quanto você entrar menor de idade num bar. Então, é 17 anos. Isso aí não é tão errado. Isso não é tão errado. Isso é verdade, é verdade. E aí você, com o cu na mão. Com o cu na mão, eu e a Bruna, a gente falou, velho, o que tá acontecendo, né? Não sei o quê. Beleza. Eu tava vocês dois chegou... nessa van? Não, tinha nós dois coreanos e 2 gringos lá que eu não sei quem era. Aí, beleza. Você era o hétero top da van. Você era o hétero top ali. Você era o representante masculino ali do negócio. Exatamente. Na visão dos coreanos, os caras, eles estavam com os italianos, com uma criança menor de idade e com um muçulmano. No podcast que eles estão contando agora, estão falando isso aí. No Chorumo! Eles estão contando no Chorumo, ou no Showumo, né? Porque eles são coreanos. Né? É. Não sei, eles viviam muito na Itália. Ou no Showumos, porque tinha um árabe também. Mas aí, beleza. Aí a gente chegou e passou na frente da estação que a gente ia parar caso a gente tivesse pego o trem, né? Aí eu olhei pra Bruno e falei, a gente ia parar naquela estação ali, né? Aí ela falou, é verdade. E aí, do nada, o cara foi estacionando a van. Dentro e ele falou, ponto finale! Aí era o Mário. Era o Mário. Daí, o que será que ele está falando? Não, eu não sei falar italiano. O negão saiu aí. Mas eu tô aqui, mas negão, ainda tô aqui. Negão, me desculpe, Mário. Eu saí, mas tô aqui. Eu tô aqui. De italiano ali. Aí eu olhei assim pra cara da Bruna e falei, assim, ponto final. E ele saiu, o cara da van saiu pra tirar as malas de lá de trás. Sim. Aí eu falei, ponto final. Aí os coreanos lá atrás, not for us. Aí que é não, pra nós não. Aí eu falei, not for me também não, porra. Não era pra me deixar aqui, caralho. Motherfucker. Motherfucker. Ah, os caras eram coreano falso, então, mano. Coreano vai falar not for me, velho. Coreano ia falar BTS, sei lá, Ni Hao, velho. Não pra nós. Falando italiano. Não pra nós. Não pra nós. Estavam ali fazendo fazendo um sorvetinho com o palitinho. Peraí, até agora eu não vi nada errado nessa história. Não. Aí eu cheguei pro cara, porque o cara tinha falado pra mim que ia me deixar na rua do meu hostel. E eu paguei 2 anos a mais pra parar na rua do hostel. E a gente tava parando no ponto final. R$ 600. É, 2 euros é 10 mil reais, caralho. Sim, aí mas às vezes poderia ser aquela rua. Não, então, não era, não era. Ah, aí a gente olhou. Aí tá, não era, não era. Aí eu olhei assim pra cara do cara da van e falei. É, o nome da rua era via, era via Vinda, alguma coisa assim. Via Vinda. Aí eu, Via Vinda! E mostrei papel pra ele. Aí ele, Via Vinda? Eu Via Vinda! Aí eu. Eu também vi a vinda. Vi a vinda. Ele eu vi a vinda. Eu vi a vinda. Vi a vinda. Mas que? Os dois estavam se entendendo. Vi a vinda. Vi a vinda. Vi a vinda. Ele corrigiu ali. Vi a vinda. Eu não lembro qual que era o nome. Tava ali, ó. Uma briga dentro da van, rapaz. Aí, o caralho. Aí, beleza. Ele entrou na van putaço. É, via vida. É. Aí ele andou sem vida, metros, eu vou botar minha vida no teu cu. No culo. Aí ele andou 100 metros com a van e me deixou. Que era do lado. Então estava na rua. Não, eu não tava na rua. Eu não tava na rua. Mas eu não sabia esquina. Que era tão perto também. Eu não sabia que era tão perto. O cara quase bateu no cara. O cara deixou o Henrique 100 metros pra frente, ele desceu e falou: essas porra desses muçulmanos! Vagabundos! E aí, eu deixei moral aqui história, porque né? senão explodia a minha van, vagabundo! Catacumbo! Resumindo, você economizou quanto? Aliás, você desperdeu quanto aí? Não desperdi, não. Eu paguei, acho que foi eu e a Bruna ainda, a gente pagou acho que 15, 16 euros, alguma coisa assim, a gente ia pagar 14. É o preço de um carro em um apartamento. Não, se fosse de trem era quanto? 14. E aí vocês pagaram 16 pro... Pra o cara deixar emoção, na nossa rua, né? Pra emoção. É, porque a gente foi a 180 por hora na via, dando seta pra BMW. Quem não anda na via? Cara, mas é Europa. Trem não anda na via, desde quando o trem anda na via? Os caras são desenvolvidos, cara. O cara sabe que o carro e a via aguenta 180. Exato. Aí você realmente. Ele entende isso, ele entende. Não é igual no Brasil que um Uno quer pegar 180, entendeu? É, mas nem quer dar livre, cara. A rodovia do açúcar, né? Mas e aí, Wesley Zop, você já pensou no que é pra falar? Porque vou mandar minha história agora. Você quer mandar a sua história? Eu já mando e o pessoal já vai arriscando ali. Você a já sua manda? História, eu falo, daí você e já manda a história. O pessoal tem a chance enquanto é minha história. Enquanto é minha exato, história. Exato. Então, como o jogo é baseado em um mendigo que se caga a cada 10 segundos, e nisso que a gente mais tem de história do ganso se cagando na vida. Você tá falando de história do quê? Que é um mendigo se cagando? É de um jogo chamado Host 714? Meu Deus, a gente tá vendendo esse jogo! É demais! Que coincidência! E temos um episódio onde um dos convidados disse que dependendo da situação que aconteceria conforme o tema do episódio, a atitude que ele teria seria cagar numa caixa de correio. Em que episódio isso ocorreu? Caramba, o Wesley Zop foi específico aí. Exato. O convidado ou integrante do Los Chicos, vai, tá bom. Já. Agora já entrei. Já entreguei? Agora ficou fácil. Mas facilitou. Não ficou. Agora mas tem a história do ganso. Tem a história do ganso. Enquanto. Ih, rapaz. Vai anotando aí, Wesley Zop. Tá, eu vou anotando aqui. Já tem resposta. Caralho, o pessoal é bom demais. Já acertou aqui. Já ali, ó. Já acertaram. Já acertou. Mas não conta que acertaram. Não conta que acertaram. Ah, rapaz. Então tá. Tá. Estava eu um dia também. Queria falar que há uns 5 dias atrás viajei para o litoral paulista, né, para a casa da minha sogra. Fui de carro. Peraí, quanto tempo você ficou litorando? Gênio! Gênio! Gênio do amor! Peraí, eu fiquei até com medo se alguém morreu aqui na minha família. Na verdade, ele mudou. Ele mudou o ângulo da câmera porque ele tá no velório. Na dúvida, a resposta é 72, hein? Então, fui de carro, né? Deixei meu carro, inclusive, numa rua lá. Não pus no estacionamento, que eu não sou burrão pra caralho. Ralar ele? Você não vai ralar seu gol. Rapaz, um dos clássicos, um gol G4 ali, cara. Pô, deixei na rua, duas travas, um alarme. Eu deixo duas travas no carro e um alarme. Se o cara roubar... Ele merece. Você bate palma. Eu nem faço o boletim de ocorrência. Vai fazer o boletim de ocorrência lá com a minha avó. Eu pago IPVA no próximo ano aí, de licenciamento, que o cara merece, pô. O cara lutou pra isso. Se chegar a multa, eu pago, porque, pô... cara. Mas tá... Mas em algum momento, eu queria fazer a crítica que não dá um prazer nenhum dirigir nessas cidades aí litorâneas, porque ali ruas apertadas, esburacadas, pessoal querendo te ultrapassar por cima do carro, parece manicos da van italiano querendo... Porra, negócio ridículo. Mas não, em várias vezes eu fui de ônibus, né? E uma vez eu peguei um Uber. Nossa. E eu lembro que foi na época da Copa. Então foi pagou R$2 a mais pra ficar na frente da casa da sua sogra. Exato. E era a época da Copa. A gente pegou um Uber ali. E o Uber, ele tava assistindo uma televisãozinha. Ele tava assistindo uma televisãozinha ali, com o jogo. Então... O cara tava aí naquele trânsito caótico de São Vicente, de férias, e assistindo o jogo, rapaz, e freando, e porra, e ele xingando, ó, essa seleção é uma merda, não sei o que, olha lá só, tipo, claramente assistindo o jogo, enquanto... Ele não tava errado, ele não tava errado. A seleção é uma merda, enquanto mesmo. Enquanto dirigia. E aí, cara, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas teve um momento... que o Galvão Bueno falou, e você não pode perder após o jogo a malhação, não sei o que lá, cara, isso transformou, rapaz, ele, o que, Galvão, o que que eu não posso perder, eu não posso perder essa merda de novela, Galvão, você tá louco, você é burro, Galvão, eu não posso perder, sabe o que eu não posso perder, Galvão Bueno, o meu emprego, isso que eu não posso perder, o meu trabalho, eu não posso perder minha dignidade, essa novela eu posso perder sim, cara. Eu nem acompanho. Ah, ele era simpático, pô. O Galvão Bueno não respondeu, por incrível que pareça. Ainda bem. Mas eu tava cagando de medo, né, que eu tava, porra, dentro do Uber como um maluco que fugiu do sanatório junto com a Dia Gorda. Minha esposa e duas crianças. Então eu pensei, porra, a gente vai morrer aqui, cara. Ah, rolê saudável, as crianças adoraram. Sim. Achou divertidíssimo. Cinco estrelas. Lógico que eu dei 5 estrelas, Henrique, porque esse cara deixou onde a gente morava. Eu falei, se eu der uma estrela baixa, esse cara vem pra matar a gente. Deu 5 estrelas e gorjeta ainda. Exato, porra. Ele ia chegar, ele e o Galvão lá, velho. O que você tem contra o verão? Você não pode perder esse episódio aqui, ó, Gans. Episódio 72, porra. Cara, então isso me lembrou genericamente aí do... Porque, eu não sei se vocês sabem, Brasil é conhecido como Itália da América do Sul. Ah, isso é uma coisa. Quem não sabe disso? Aí todo mundo fala. Ah, não precisa nem falar. Essas questões aí de motoristas é complicado mesmo, tá? Exato. E já que você falou de mendigos que se cagam, né? É verdade. Mas, ó, falei. Uma vez, né, essa daqui ele só foi pro Na Lata, que a Ju contou, mas nem todo mundo assistiu, então... É verdade. Vou colocar essa história aqui. Barack Obama não assistiu. Barack Obama não assistiu, ainda bem, tá? Porque se tem uma pessoa que eu odeio nesse mundo é Barack Obama. Nossa, louco, rapaz. Ele e Romero Brito podia dar as mãos e ir embora. Porra, filha da puta, mas tudo bem. E aí, né, teve uma época que a Ju tava trabalhando à noite, dando aula à noite, e aí, aproveitava alguns minutos que eu tinha, que eu ficava com duas crianças, aproveitava alguns minutos que eu tinha para dormir. Sim, tá? Sim. Então, às vezes, eu embalava aquele sono antes de ter que buscar ela, né, ela trabalhava em outra cidade, e eu tinha um acordo com o meu corpo. Assim, tinha que sair de casa 10 horas, acordava 15 para as 10, dava aquela bela cagada e ia buscar a pessoa. Muito bem, tá certo. Uma banheta. Exato, né, rapaz? Pô, e vou lá e busco a pessoa na tranquilidade. Aquele dia, a minha mãe me acordou, falou, é 10 horas, você não vai buscar ajuda? Eu, opa, 10 horas. Tô atrasado. Eu tenho que sair exatamente esse horário para não me atrasar. Deixa eu ver se eu preciso cagar antes ali. Fiz um Ave Maria. Ah, um pai fez uma. Deu, cutucou, viu que não tava no alcance. Dá aquela estimulada de três dedos, né? Pra ver. Pra ver, pra normal, gente. Normal. Não, tô bem, não preciso cagar, nem vou me atrasar. Pá, e eu, aqui é um relógio biológico programado por Deus, rapaz. Aqui é, pô, funciona, dá pra... Que nunca foi relojoeiro. É, parece que também não era suíço, então... Não, é ideia. E a Suíça é a Argentina brasileira, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E aí... deu 10 horas, passei pelo centro, peguei aquela pistinha que vai pra Nova Odessa. Muito bem. Ali, de repente... Nova Odessa, que faz parte aqui da grande americana. Sim, uma cidade satélite. Como aquele Papai Noel, na véspera de Natal, entrando em segredo, quem aparece? Aquele cocô que não tinha sido feito. Chegou aquela carta no correio? E o meu cu é assim, o meu cu ele fala, eu vou cagar. Você que se vire, você que se vire. Ele avisa, né? Ele não pergunta, pô, estamos num bom lugar pra cagar? Ele fala, tô vendo que você tá sentado, vou cagar, hein? Não, tô no carro, cara! Opa, sentado. O problema é seu. O problema é seu. Você sabe do nosso horário, tu sabe. Combinado não sai caro, combinado não sai caro. Combinado não sai cargo, né? E aí, o negócio ficou ali, tentei segurar, mas não foi. Mas comecei assim, a escorrer merda pelas pernas. E já colocou o tapete do carro no banco pra não melar o banco? Não tinha como, né, Wesley Zó? Pô, mas você só aceitou, ficou com vontade, foda-se. Vou cagar aqui mesmo. No... Demora ali uns 25 minutos pra você chegar na escola. Tipo, enfim, depois de 15 minutos segurando, você fala, você não tem o que fazer. Não tem mais prega, não tem mais prega. Você não vai ter lugar pra se cagar. Você desiste. Isso já deve ter acontecido alguma vez, então. Já, você deve ter pensado, vai ser igual daquela vez, então eu já vou cagar aqui mesmo. Eu quase peguei aquele troço de merda e fiz um araquiri. Yoko no Shima! Ô, vovó ensinou que não podia cagar no carro! Perdoe! É um bom ensinamento de vovó, né? Não cagar no carro. E aí, rapaz, só de vez em quando a Jo oferecia carona pra uma amiga dela. Puta que me pariu! Que merda, hein? Que merda! Não, mas dessa vez eu fui. Mas lembrando que na época você tinha um carro, e o carro, se a pessoa tá atrás. Se ela tá no banco de trás, ela tá na frente, entendeu? É. Então... na verdade, ela sentou na frente. Ela tá do lado do motorista. Se tá no banco da frente, tá no tá no para-brisa. E era um carro compacto aí. E aí, eu só deu tempo de mandar uma mensagem lá, estilo Lianilson. Jean de Van Damme. Dixon, Bruce Dixon. Falando, não racista. Não dê carona pra... Não ofereça carona pra ninguém, só mandei isso. Não carona pra ninguém. Já estou levando alguma coisa junto. Tem um presente. O carro já tá já tem outro passageiro aqui. Já. Meu intestino tá vago, mas o carro tá lotado. O carro está cheio. É o que você precisa saber. Você precisa saber que o carro está cheio. Na hora que ela abriu a porta, assim, ela... Puta, oh, cheiro de merda. Porque quando você caga no lugar errado, parece que fede mais. Não é que fede mais, velho. É que você tá no carro, bicho. Tá no... Fezes humanas, como diria o Sonegão. Merda humana. Tirando merda humana, que é pior. Claramente, Chico. É. O Ganso, como ele não conseguia pensar nesse momento, ele foi com o vidro fechado, né? Pra deixar acumulado aqui. Aquela de bosta, né? Dá e até aí, pra cortar, rapaz, o ar. Não, a Ju, ela teve que... Com o vidro aberto, com a cara pra fora. Ela foi igual cachorro, né? Foi igual cachorro. Pai de pet. Ô, pai de pé. E ainda, durante o caminho de volta, fui me cagando. Pra não perder o hábito. E outra, já tá cagado. Aí, vai segurar pra quê? Já tá, porra. E aí você vai meio de lado, assim. E ela quer que eu dirija? Não, não. Não, tira a mão de mim. Eu, quando me cago, fico mais leve. Você quer que eu dirija? Pelo amor de Deus, alguém falando como eu tenho que me cagar. Deixa eu cagar em paz. Ninguém vai me dirigir. Ninguém vai ficar ali. Não fala comigo enquanto eu cago. Quem manda trabalhar tão longe? A culpa é toda sua. Resumo da história? Resumo. Transaram e veio o Guido. Mas tomei um banho, um belo banho ali. Outra banheta. Se tomar banho cagado, você demora 2 horas pra limpar tudo, rapaz. É. Passar álcool no carro. Foi um negócio louco. Ai, bicho. O Matheus Lima aqui no chat mandou aqui: foda que cá não tem ar-condicionado, mas aí vai ficar com cheiro, rapaz, de bosta gelada. Que porra é essa? É, não ia adiantar nada. Você ia deixar o ar frio ali condensando ali. Ia ser pior. As moléculas gasosas mais juntas vão ser questionando mais merda por tudo. Aí é só um cocô ice, velho. Não. Tá na moda esses bagulho de ice. É verdade. Mas, porra, então foi uma história genérica. Wesley Zop, e aí, você lançou aí o desafio mais fácil do mundo, pelo que eu entendi aqui. Não, rapaz. Não se cobre tanto. A gente é que o pessoal é bem atento e acompanha. Iro, você tem mais alguma história antes de Wesley Zop anunciar aí os vencedores? Cara, eu pensei em uma de cocô aqui também, mas eu vou deixar pro Histórias Genéricas 3 aí, porque... Ah. Boa! Deixa um suspense. Não, vamos fazer o seguinte, da próxima vez a gente faz Histórias Genéricas de Cocô 3. Boa. Eu também lembrei de uma história aqui. Então tá bom. Boa, e aí boa. A gente só chama o Iro, não precisa chamar o Henrique, né? Pelo amor de Deus. Não tem obrigação nenhuma, né? Porra, mas você vai chamar o cocô, já tem que chamar o cocô aí mesmo, né? É. Ah, caguei na Itália. Ah, e pra quem não sabe, os banheiros da Itália são como os banheiros brasileiros, só que na Europa. Isso é verdade. Eu tenho que atestar que isso é verdade. Muito bem, então vamos aí pra despedida nossa. Muito bem, Wesley Aesop, então você perguntou aí, em que episódio alguém cagaria numa caixa de correio? Que episódio era, Wesley Zob? Episódio 118, fim do mundo. E quem ganhou, Wesley Zob? A primeira a responder aqui foi Dona Aline Salame. Ah! Aê! E o Maurício Braga logo embaixo mandou mais, copiou da Aline, né? Então, mas tem que ver se a Aline Salame vai querer o jogo, porque é mulher, mulher não gosta de videogame, tem que... Ah. Isso é coisa de homem, é coisa de homem. A gente pode dar um kit detergente também. Uma bugia. É o Bruce Dickinson machista. Mas é machista. Aline Salame, quer o jogo ou não? Ela quer meu cu. Tem um cu. Ela quer. Esse é o cu, caralho. Eu não sei qual é o prêmio do jogo. Ah, ela quer. Então, Aline Salame, eu quero, hein? Oh, tão perfeito aí. Ela quer o detergente também. Já escolheu o jogo agora, não adianta. E ela ganhou duas vezes, né? Porque o Gabo contou 72 e caiu na Aline Salame também. É, caiu nela também, ganhei lá. Já então é predestinada. Então é marmelada mesmo. Então é marmelada. E quem vai fazer o frete até a casa dela é ela mesma. Que joga Eurotruck. E ela já tem a Steam lá, deve ter aí. Então, a Steam. Steam já vai saber como que funciona aí os esquemas. E é isso. E no próximo domingo, então a gente fala daquelas canecas deliciosa exclusiva aí que vai ter aí. Vai ser sorteio também? Game. Aí o Henrique vai pensar num negócio inteligente, viu? Porque ele vai ter um tempo, né? Ele vai ter um tempo. Um negócio que ele interage nas redes sociais, causa engajamento, essas coisas. Exato. Assim, tá? Os primeiros 100 que comprarem na Steam. O Israel falou aqui também, ó. A Aline também tem a maior rola, então ganhou as 3 vezes. É verdade. Então não adianta, Aline era pra ter ganhado aí. Parabéns, Aline, e vamos para a despedida. Henrique, fala aí o seu tchau e fala aí como que foi a ideia de ter o jogo, como que foi produzir um jogo, como tá sendo a experiência, quiser dividir aí a fala com o Iro, vocês que se fodam, pra falar a verdade. A verdade, eu acho que o Iro, ele é a pessoa mais indicada, que ele que foi o encabeçador, ele foi o nosso diretor do jogo, então nossa. Acho que ele pode... Nossa, mas nem pra falar do jogo sabe também. Nossa, já viu. Tá foda, Henrique, os caras te deram 3 funções, você não fez nenhuma, velho. Cala a boca. Já vi quem é o macho alfa da relação. Comiu o tatuador. Já vi quem comiu o tatuador aqui. Então fala aí, Iro. Como que foi? Ah, primeiro... Como que foi fazer? Você tava primeiro... desesperado pra chamar o Henrique? Como que foi isso aí? Ah, o Henrique entrou, né? Foi se metendo aí, né? Como sempre. Não, mas primeiro a gente, obviamente, queria agradecer todo mundo do Churume, em nome aí do estúdio, por ter dado espaço, né, porque vocês já tinham contato com o Henrique, conversou e foi bem legal no começo, não negaram nada. E, tipo, pra criar o jogo foi difícil, né, porque além de indie, o cenário BR não é tão grande, né. Uhum. Então a gente, por mais que seja gratificante ter... Tem quantos pixels, mais ou menos? Ah, tem alguns. Tá. 72. Exato, 72. Era essa a resposta, pô. Só podia ser. Não, mas eu respondi 72 porque eu não vim preparado para essa pergunta. Não, mas é gratificante você lançar, só que é estressante, principalmente nos momentos finais ali que tá quase, todo mundo já tá naquela pilha de que não aguenta mais, aí é um cobrando o outro, mas... Lançamos e a gente já tá agora no desenvolvimento do segundo, né? Então, vamos fazer outra parceria com o Churume aí. Estressante? Boa, estressante é você acordar todo dia e ter que cortar cana, filha da puta. Estressante? Você tem que alimentar 9 bocas. Você tem que alimentar a família, tem que pagar a conta e não ser despejado. Fiz um joguinho, que estressante, até tomar no meu cu, caralho. Pô, tô me sentindo Galvão Bueno agora, velho. Mas legal. Então, dá pra adquirir o jogo pela Steam lá. Procura lá como Roast714 por R$6,49. Mas sabe quem não precisa comprar? Aline Salame, que foi campeã da doação aleatória, aí, baseado no mérito. Aí. Então, uma pergunta aí do Malungo. Para jogar o Host 714, precisa ter jogado os outros 713 para entender? Cara, é bom. É uma boa pergunta. Acho que é por isso que o Zop não tava tão bem. Porque peraí. Não, mas esse 714 a gente não fez relacionado com os anteriores. Nada. Talvez o 715, quem sabe. Boa. Muito bem. Então, obrigado aí pela participação. Parabéns pelo desenvolvimento do jogo. Vocês são foda para um caralho. Sabemos o quanto é difícil fazer qualquer coisa, ainda mais aí uma coisa com qualidade e uma coisa que envolva aí mendigo se cagando aí. É, tem muito preconceito ainda nesse mundo. Tá? É. Muita gente não sabe que mendigo se caga. É bom aí estarmos na divulgação. Anderson Negão, seu tchau. 72. Tá bom. Gabriel Azar, melhor de todos os tempos. Seu tchau. Eu tenho 18 anos. Henrique Manieri, seu tchau aí. A Itália é o Brasil da Europa. É verdade. Iro, seu tchauzinho aí. Muito obrigado, galera. E não percam Malhação hoje às 5 horas da tarde. Wesley Gop, seu tchau aí. Pô, eu quero agradecer a galera que tá acompanhando aqui, parabenizar a Aline e me esperem no próximo Choro Play aí, que agora, porra, agora aqui. Agora você é adolescente. A gente vai fazer o Host 715 só pra você jogar em live de novo. Aí vai ser um mendigo que busca vingança que o parceiro dele morreu porque uma velha roubou a blusa que ia ser dele. Porra! Oh, esse mendigo, ele tem que ser depressivo porque é careca. E tem um lá no jogo, no 714 aí. Um careca em posição fetal dentro de uma cela lá. Ia só saber se era eu ali, mas não. Acho que eu não quero saber. Uma coisa que é interessante para todos os ouvintes do Chorume, a gente deixou um easter egg do Chorume dentro do jogo. Então, acho legal vocês jogarem. O Zop, ele jogou muito bem, mas ele não conseguiu chegar até aquela parte. É depois. Um pouco depois. Chegou perto, chegou perto. Eu não consegui. Tinha que acabar a live, né, pô? Exato. A culpa foi minha que finalizei a live. Já era 4 horas da manhã, pô. Muito bem, então obrigado aí a todos que ouviram, que assistiram, que estão ouvindo no feed, que estão contribuindo aí com suas doações. Não esqueça aí de dar like, compartilhar e fazer uma transada nervosa ao fim de tudo. Tchau, tchau, até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau!